Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1060 e estamos no dia 9 de junho de 2024. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez estamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, soluções saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, onde vocês encontram qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz de Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer do apoio do Grupo Musical Castelã e das tendas de Umbanda, Mãe Maria e também Pai Jeremias e Vó Catarina. Como o Rui falou, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Daniel e com a Patrícia Félix e nós vamos conversar sobre o estudo da doutrina espírita, a importância de estudar a doutrina espírita. Prepare suas perguntas, seus comentários aqui, que nós estamos ligadinhos aqui no YouTube para ver seus comentários e também no WhatsApp, se vocês colocarem. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Vocês estão aí assistindo a gente aqui pelo YouTube e estão ouvindo a gente pelas rádios web, né? Então a gente está aqui pela rádio, nossa rádio Vivência Espírita, mas também retransmitindo pela web rádio Sementes de Amor, lá de Mato Grosso do Sul, a rádio Espaço Espírita de Barra Velha e a São Francisco, lá de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente aqui todo domingo, junto com as web TVs e os canais como Web Rádio Semente e Amor, pelo YouTube, pelo Recanto da Prece Ulisses Barçanufo e a web TV Espaço Espírita, que transmite a gente. A gente agradece aí o carinho e o apoio de sempre. O pessoal já está participando aqui, já tem bastante gente comentando, então a gente já soltou a enquete, a gente vai comentando aí as mensagens, deixem aqui suas perguntas pelo YouTube. A gente colocou a enquete: é importante estudar a doutrina espírita? Então deixa aí a sua opinião continuamente, né? Então não só estudar, parar, né? Seja, se é importante aí sempre tá estudando a doutrina espírita. Então a gente vai sortear um livro pela livraria Casa do Caminho. Eu vou colocar para vocês aqui. O livro hoje, Rodrigo, vai ser um livro do Eurípides Barçanufo. Aquelas cartas, né? As cartas de Eurípides lá. Acho que é esse o nome do livro. Sim. Que a Cris vai deixar lá na livraria para quem ganhar pegar. Cartas? Da onde que... De Eurípides Barçanufo, ela comprou lá em... Ah, o Homem e a Missão. O Médio de Jesus. Eurípides Médio de Jesus. Legal. Ou é outro nome, ela colocou aqui. Não, é esse mesmo. Eurípides Barçanufo, Médio de Jesus, que é onde tem as cartas psicografadas, que ele recebeu, carta de Ismael, carta de Maria de Nazaré, tem Paulo de Tarso, tem bastante gente lá que tem as cartas, né? Então é muito legal ver as cartas psicografadas dele. Foi muito bom, né? Semana passada... depois vocês contam como é que foi a caravana lá de Uberaba, Sacramento, Araxá, né, Jorge? Depois conta pra gente também como foi, né? Então, o telefone aqui é 12-3921-3009. Então, DDD 12-3921-3009. para vocês ligarem, participar e dizer, ó, quero participar do sorteio do livro, tá bom? Então ligue pra gente aí, DDD 12 3921 3009. Hoje o Tião tá aí, o Tião tava também na caravana com a Antônia, né? Então o último programa a gente tava desfalcado aqui. O nome correto do livro é Eurípides, o Médium de Jesus. Foi isso que você falou mesmo, né? É isso mesmo. Legal. Então, aí eu vou passar aí pro Rui, faz a prece pra gente. Patrícia que vai fazer a prece. Patrícia. Então, Patrícia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os vivencianos. É um prazer estar de volta aqui pela primeira vez no estúdio novo, né? Já estive no antigo. Então, vamos agradecendo essa espiritualidade amiga que nos envolve, que nos ampara, que a gente possa, nesses momentos aqui, juntos, refletirmos sobre a necessidade do estudo contínuo da nossa doutrina espírita para a nossa melhora e para a nossa evolução espiritual. Agradecemos a nossa Mãe Maria, essa Mãe de amor, de acolhimento, que ampara todos os seus filhos em aflição. Agradecemos ao nosso guia e modelo, o nosso Mestre Jesus, esse que se fez carne para nos ensinar a vivenciar a boa nova. E finalmente agradecemos a essa energia suprema que chamamos de Deus, esse Pai Criador de todas as coisas que a gente conhece. Assim, agradecidos que estamos, pedimos permissão para iniciarmos mais um programa Vivência Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será: vamos estudar a doutrina espírita? E nós estamos aqui com o Daniel. Muito bom dia, Daniel. Daniel Gomes, que é trabalho. Hoje nós estamos em casa, porque o Daniel é do Paulo de Tarso, a Patrícia é do Paulo de Tarso, eu também sou do Paulo de Tarso. O Jorge também, de vez em quando, está lá no Paulo de Tarso. E o Rodrigo está sempre lá com a gente. Atrapalhando de vez em quando. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Bom dia, seu Rui. Tudo bem? Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Seu Antônio, que está ali acompanhando de fora. Eu e a Paty temos o prazer de estar aqui com vocês hoje. E bom dia a todo mundo que nos ouve aí pela internet. Que a gente possa bater um papo e conversar sobre a doutrina espírita e a importância do estudo. A Patrícia gosta muito de cachorro. E eu vi na camiseta dela, Vira Lacta. Vira Lacta. Acho que tá errado, acho que é Vira Lacta. Depois você explica pra gente por que que é Vira Lacta. É Vira Lacta e Mia Lacta. E o que que significa isso, Patrícia? Na realidade, assim, isso é com os adoradores, né, dos animais, a gente tem essas manias, né, dessas camisas que fazem que trazem a reflexão dos animais. E tanto eu quanto o Daniel, né, a gente tem esse carinho muito grande, né, por esses nossos irmãos menores, esse respeito, que eu acho que ainda falta bastante, né, para nós, seres humanos, respeitarmos os animais como eles merecem. E é uma homenagem que a gente faz para os nossos bichinhos, né, para os nossos filhos de quatro patas. Desculpa quem não acha que cachorro é filho, que gato é filho. Para mim é, tudo é filho. Entendeu? Eu tenho o mesmo cuidado com eles como eu tenho com meus filhos de fato. Né? E o Daniel é a mesma coisa, né, Dani? O dela é de cachorro, né? Uma brincadeira com Via Láctea, só que com cachorro, e o meu é com gatinho. Então, por isso que o meu é Via Láctea. É, o meu é gatinho. O dela é cachorro. O meu é cachorro. E a camisa ainda brilha no escuro. Brilha no escuro. Bem, olha, como vocês viram aqui, vai ser um programa bastante alegre hoje aqui, porque a Patrícia fala pouco e é muito alegre. O Daniel vai acompanhar a Patrícia. Então nós vamos. Daniel, você acha importante a gente estudar a doutrina espírita? Acho muito importante, seu Rui. Eu e a Paty, nós abraçamos, né, o projeto da Escola de Aprendiz do Evangelho. Estamos tendo agora o prazer de dirigir a nossa segunda turma. E como eu sei que a audiência aqui é variada, eu trouxe um breve resumo, né, do programa, contando um pouco desse histórico, para a gente entender o que é a proposta da Escola de Aprendiz do Evangelho, que é o nosso programa de estudo. Não é o único programa de estudo dentro da doutrina, né? Ele é o programa ligado ligado ao movimento da Aliança Espírita Evangélica, outras correntes do movimento espírita têm os seus programas, mas eu gostaria de conversar um pouquinho contando esse histórico para a gente entender da onde vem essa importância, que não foi criado, né, pelo movimento da Aliança, isso está fundamentado no próprio ensino dos espíritos, e o que Kardec nos esclarece sobre isso também. Sim, mas a escola de aprendiz ela começou em 1950. 1950 na FESP. Ele era diretor da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Porque ele achava que as pessoas tinham muito pouco conhecimento da doutrina. Né? E é isso que vocês acham também, que tem muita gente... O pessoal que vem na escola de aprendizes, ele vem pela dor, pelo amor, ou vem para se esclarecer? Eu acho que hoje tem um misto, seu Rui. Tem gente que vem e chega na casa espírita, né, realmente buscando esse acolhimento, buscando esse alívio das dores do que está vivendo naquele momento, mas hoje, com a divulgação e tal, muita gente tem procurado também por curiosidade. Quer se informar, quer compreender mais, já ouviu falar, já chegou um livro até a mão, né, dessa pessoa e ela está buscando isso. Né? Como o senhor falou, realmente a escola de aprendizes, né, que é o nosso programa de estudo, ela começou lá na FESP em São Paulo, em 1950, mas eu não vou contar essa história resumida, não. Eu vou falar dentro da Aliança, né, essa necessidade do estudo. A gente tem, eu estou vendo que o senhor está com uma cópia aqui, né, a Aliança Espírita Evangélica, ela tem o que a gente brinca que é o manual, né, o Vivência do Espiritismo Religioso, que é o livro, né, que organiza, conta um pouco dessa história, tem os princípios, né, da Aliança Espírita Evangélica e traz todo o programa de estudos e das atividades de um centro espírita. Né? Ele não é vinculante, mas ele é um guia com as orientações gerais para que a casa possa se organizar e fazer. E para que uma casa seja considerada, né, integrada ao movimento da Aliança Espírita Evangélica, ele define aqui, né, no Vivência, 5 programas que a casa deve oferecer. A escola de aprendiz do Evangelho, o curso de médiuns, assistência espiritual, evangelização infantil e a mocidade espírita. Esses dois últimos, a Paty pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas eu gostaria de chamar a atenção, né, que ele coloca como fundamental para uma casa espírita se estabelecer os trabalhos de acolhimento e de estudo. No caso da evangelização infantil e da mocidade, a gente está acolhendo, né, o público infantil e jovem. E no caso da assistência espiritual, é o trabalho, por definição, de acolhimento. E a escola de aprendiz e o curso de médium são aí os braços de estudo. Né? E por que que a gente está falando isso? Quer dizer que a casa espírita não tem mediunidade? Não tem. Né? Mas tudo isso, dentro desse entendimento, seria um desdobramento a partir do esclarecimento dos espíritos, a partir do esclarecimento dos indivíduos. Então, tudo que vai acontecer numa casa espírita a partir desse momento, né, ela vem a partir desse amadurecimento que as pessoas estão buscando. E aí eu sempre gosto de trazer, né, seja a oportunidade da pessoa trabalhar na caridade moral, seja a oportunidade da pessoa trabalhar na caridade espiritual. E por que que é isso, né? E aí os espíritos esclarecem isso a Kardec na questão 780 e 780A, né? Quando Kardec pergunta assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Então a gente primeiro precisa estudar, precisa compreender, para que a gente possa fazer boas escolhas. E na questão seguinte, 780A, como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal, o homem pode então escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. É aqui que eu vejo muito claro esse fundamento da nossa doutrina, para que a gente estude, para que a gente compreenda. Sim. Porque se a gente não sabe se a gente está indo para cima ou para baixo, norte, sul, né, leste, oeste, como que a gente vai fazer essa escolha? Então a gente precisa compreender, a gente precisa amadurecer, entender o que a gente está fazendo no mundo, para que a gente entenda que a gente não é obrigado, não está fadado a repetir as mesmas escolhas e possa se transformar, possa buscar outras formas. Então, esse entendimento que o senhor, né, propõe aqui, do estudo, ele é o que abre as portas para o espírito, para o indivíduo, para que ele se manifeste no mundo de uma forma diferente, para que ele possa buscar a sua evolução. Só para voltar um pouquinho, Daniel, sobre, quando falo de amor e dor, eu gosto sempre de falar, né? De dar um pitaco aí, sim, no meio. Sim. Porque eu acho que existem dois tipos de pessoa que procura o centro espírita. Os que pela dor e os que pensam que é pelo amor. Né? Porque assim que começa, ele descobre todas as dores. É, né? Pode ser. Vai, entrou na escola de aprendizes, por exemplo, a gente descobre logo quais são as dores que a gente tem. Porque a gente faz essa colocação no seguinte sentido. A pessoa está procurando pela dor por quê? Ah, porque ela perdeu um ente querido, né? Ah, porque ela está desempregada, porque ela está angustiada, porque ela está cheia de obsessores perseguindo ela. A gente leva sempre para esse lado, né? E esquece do rancor, do ódio, do ciúme, da inveja que a gente tem dentro da gente, que a gente só descobre depois que entra, né? Então, eu descobri mesmo que eu tinha N dores. E cheguei lá com a cabeça levantada. O que você está fazendo aqui? Quero ter sabedoria, porque aqui é muito legal. Já estou estudando a doutrina sozinha, que eu quero aprender mais ainda. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Aí, Jorge, hoje... eu acho que também, mais do que a gente... As pessoas, quando elas começam a estudar, e a entender, o que traz para elas também é a responsabilidade. Exatamente. Você traz a responsabilidade para você. Você passa a minimizar a responsabilidade do outro sobre o que acontece na sua vida. Sim. Então, você se torna responsável pelos seus atos. Isso que eu acho que a doutrina, ela traz de grande benefício para a gente. Mas é aquilo. Nem todo mundo está preparado para isso ainda. Isso, né? Muita gente sai por causa disso. Né? Exatamente. É, só para... Vamos lançar uma pergunta aqui logo, que o Ari está fazendo, o Ari Rangel. Essa que eu acho que é propícia agora para o começo. Está dando bom dia, querida família vivenciana. Bom dia, querida Patrícia e Daniel. Estudar para bem compreendendo a doutrina espírita, sob pena de não cometermos ativismos religiosos. Pergunta: as casas espíritas dão a importância devido ao estudo sistematizado da doutrina ou ainda vivem à margem de conceitos doutrinários? Um abraço cheio de energia a todos. Vocês dois podem comentar. Eu acho que a gente, o seu Rui estava falando isso no começo, eu vou pegar carona nesse entendimento, eu acho que a gente não estuda o suficiente. Eu acho que a gente poderia realmente, né, é comum dentro do nosso ambiente espírita, independente da corrente, independente do curso de formação, a gente tem os cursos, né, que vão nos capacitando dentro para iniciar no trabalho, mas uma vez que a gente se envolve no trabalho, a gente muitas vezes se afasta desse estudo continuado, principalmente em grupos, né? Porque uma coisa é a gente ler o livro em casa, outra coisa é a gente parar para estudar, para refletir, para ter essa troca e ter visões, entendimentos, vivências que a gente não teria de outra forma. E trocar também experiências. Experiências, né? Entre as pessoas, né? Que é fundamental, por isso o grupo de estudo. Então, eu acho que muitas vezes a gente acaba ficando realmente desfalcado. Talvez porque muitas vezes as casas tem realmente uma carência de voluntários e as pessoas acabam ficando sobrecarregadas, vão assumindo cada vez mais coisas e não sobra tempo para se dedicar. A gente sempre brinca lá, né, Paty, que para fazer mais e melhor, o limite é sempre o número de voluntários. Então, muitas vezes as pessoas se envolvem, né, em diversas frentes e acabam não podendo se dedicar ao estudo. Mas eu acho que falta, sim. Lá no Paulo de Tarso, há uns 20 anos atrás, nós ficamos praticamente 9 anos estudando o Livro dos Espíritos. A gente terminava, era 2 anos para estudar o Livro dos Espíritos, terminava, a gente voltava novamente. E é interessante que cada vez que você estudava o Livro dos Espíritos, você entende de maneira diferente, né? Pode estudar quantas vezes for, que quando a gente voltar, a gente vai ver coisas que acha, mas peraí, isso que eu não tinha visto isso, né? A gente faz o estudo também lá na casa da Marcela, toda segunda-feira, lá em Jacareí. Já estamos há 2 anos também, mas ainda vai dar uma esticadinha, que ainda estamos na questão 700 ainda. Porque está bem devagar mesmo para poder o pessoal conversar, né? Digerir, discutir. E o estudo é imprescindível. Não adianta a gente ficar imaginando outra coisa, se não tiver estudo. E eu acho falta, dentro das casas espíritas, o estudo das obras básicas. Eu acho falta disso, né? Tem muitos cursos, tem o curso de aprendiz, tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, tem o COEN, que é curso de médios, tem muitos cursos. Agora, os estudos, eles são mais voluntários, parece, mais voluntários, né? Não é? Então, para a gente trabalhar na casa espírita, a gente tem que, por exemplo, nas casas da Aliança, para a gente trabalhar, a gente tem que fazer o curso de aprendiz do Evangelho. Mas eu acho que devia, assim, para você trabalhar, você tem que estudar o Livro dos Espíritos. Devia ser mais enfático nesse sentido, assim. É, porque o curso de Aprendiz do Evangelho, por exemplo, é um curso de transformação moral, curso fora de série, excelente. É. Então. E agora, o estudo obrigatório em cima disso não é tanto, né? Eu penso assim. Então, a gente tem que incentivar mais o estudo mesmo das obras básicas. Mas quase todas as casas colocam os estudos. Eu estou falando assim, a obrigatoriedade parece que não é tanta, fica mais voluntário, né? Aí é o que a gente fala, traz a responsabilidade para a pessoa, né? E quando você toma contato com todo esse conteúdo que a doutrina traz para a gente, né? O Pentateuco, a raiz que a gente fala, a gente tem que ser muito agradecido realmente a Kardec, né? Por todo esse trabalho grandioso que ele fez em 15 anos. Né? Imagina, eu brinco sempre nas preleções que eu faço, imagina Kardec nos tempos atuais. Ele ia arrasar, ele ia invadir a internet, nossa, ele ia bombar. E assim, e de uma forma que incentivasse as pessoas a buscarem o estudo. Porque também, o que acontece? A gente fica muito numa zona de conforto de achar que tudo tem que vir pronto pra gente, sabe, seu Jorge, o Jorge Rui? As pessoas querem tudo na mão. Eu falo isso porque, por exemplo, eu sou secretária do Daniel, né, a segunda EAE que a gente tá trabalhando junto, e a minha raiz maior é de trabalho na evangelização infantil, né? E as pessoas ainda têm uma noção. Acham que evangelização infantil, ali você vai, como é que você vai ensinar a doutrina espírita para criança? Imagina, a gente evangelização infantil, a gente trabalha de 0 a 11 anos, né? De 12 a 14 pré-mocidade e de 14 a 18 a mocidade. Mas como que você vai ensinar doutrina para bebê? Gente, a coisa funciona. Porque quando a gente realmente... Se a gente estuda a doutrina e percebe que aquele espírito reencarnante é um espírito que já tem uma experiência pregressa, ele já vem carregado de conteúdo, ele só está tendo uma experiência nova num corpinho novo, né? Você achar que você não vai, através, né, do trabalho de evangelização infantil, principalmente com esse foco em bebê, que você não vai sensibilizar aquele espírito... Você não estudou a doutrina, você não entende o que é a doutrina. Então você tem que primeiro estudar, saber que você está trabalhando com o espírito imortal para poder realmente se dedicar a esse trabalho de evangelização. E, gente, é transformador. É assim, uma coisa que cada vez que a gente trabalha na evangelização, a gente está fazendo agora, está finalizando o curso de preparação de evangelizador aqui na Colmédia, já dia 22 a gente termina essa primeira leva. E assim, e a necessidade que a todo momento a gente fala, o evangelizador, como qualquer outro trabalhador da doutrina, precisa se capacitar, precisa estudar. E assim, e parar com essa mania de achar que tudo tem que vir na mão certinho, sabe? É uma apostila pronta. Eu vou decorar essa apostila pronta. Eu já sou catedrática em evangelização, em doutrina, o que quer que seja. A gente tem que ir buscando o nosso conhecimento, a nossa melhora. E a gente, hoje em dia, a gente tem uma vastidão de material, né? Tanto nas casas, aí a gente fala dos diversos movimentos que a gente tem, né? Aliança, USE, Federação. A gente tem uma imensidão de material. Cabe a nós queremos procurar esses materiais e nos aprofundarmos nesses estudos. É, mas quando você está falando com a criança, não está falando de reencarnação, não está falando de comunicação dos espíritos, porque eles não entendem isso. Fala também, seu Rui. Não, mas De uma forma que a criança, ela entende muito mais do que a gente imagina. É. Para eles é uma coisa muito mais sutil. Por exemplo, quando a gente fala em comunicação dos espíritos com uma criança, a criança fica, né, ela já vem logo, eu tenho um amigo. Eu converso com um amigo. O amigo imaginário. Gente, o que é um amigo imaginário para criança? É aquele espírito protetor que está perto dela, ou aquele espírito familiar, né? Em alguns casos, né? Espíritos não tão protetores assim. Também, né? São cobradores. Mas, também. Exatamente, né? Porque aí a gente vem, né? A criança é um espírito imortal que tá vindo com uma bagagem pregressa. Então, não é um anjinho. Assim, a gente vê na figura de um anjinho que é uma criança que tá reencarnando. Mas se a gente pudesse olhar para ela e perceber o que foi, né? Que espírito é esse que tá chegando na nossa família, será que a gente receberia de braços abertos se soubesse? Não. Por isso que vem assim. Eu gosto de falar assim, digamos que a gente soubesse, né? O maior presente que nós ganhamos do Criador foi o esquecimento. O esquecimento. Né? Porque eu imagino uma mãe na maternidade tendo um filho, né? Aí o filho nasce, coloca. Ela tá lá, a maternidade é lá, o quarto dela, lá no 12º andar. Né? Aí ela tem o neném, dá um nenenzinho no colo dela e ela sabe tudo o que aconteceu. Olha para a cara dele e fala assim, fala, me matou na encarnação passada, né? O que, que eu faço? Jogo agora daqui de cima ou espero ele me matar de novo? É, mas é o que eu falo, o véu do esquecimento é uma bênção. Exatamente. E esse negócio, gente, não tenha curiosidade para saber o que, que você fez no verão passado. Esquece isso, entendeu? Vive o presente, olha para frente. Uhum. Para de olhar. Que se a gente parar para pensar, né, nas nossas índoles atuais, você vai perceber, opa, fluxo e cheiro eu não fui. Exatamente. Eu estar passando hoje pelo que eu passo. É só ver quem nós somos agora que a gente sabe quem nós somos no passado. Se hoje é a nossa melhor versão e não é grandes coisas, né? Imagina. Não, mas sabe que lá no Paulo de Tarso nós fizemos muito socorro para crianças recém-nascidas que vinha com uma série de transtorno aí espiritual e nós tínhamos que cuidar, né? Nós tínhamos inclusive um menino que tinha 8 anos chegar para a mãe e falar: eu te odeio. E não aceito você como minha mãe, e daí? É, e a gente vê também, Rui, muito na casa da Marcela, por exemplo, mensagem de crianças recém-nascidas que desencarnaram da mensagem. Ah, mas uma criança recém-nascida vai saber da mensagem, está olhando é por espírito, né? Ela tem um apoio, ela está ali passando, talvez, a ideia do que está acontecendo com ela, mas conforta a mãe, conforta tudo, porque é um espírito que está ali. É. E quando a criança, quando ela desencarna bem criancinha, a retomada dela da consciência espiritual dela é muito mais rápida. Ela vai falar como criança, ela vai mandar um recadinho como criança, tudo, mas ela já está despertando espiritualmente lá para... Então, a gente vê que esse lado espiritual é muito importante a gente ter essa consciência. Então, não vamos ficar pensando que a mocidade, que a evangelização infantil está despejando doutrina em cima das crianças lá. Não é isso, né? Mas é conceitos, coisas subliminares que eles vão aprendendo bastante. Exatamente, é o que a gente fala. A evangelização infantil, ela não tem que ser conteudista. Uhum. Eu não tenho que me preocupar só com conteúdo. Aí o que a gente traz para a escola, né, Dani? Que é o quê? É o acolhimento. Uhum. É você receber aquele espírito e ele perceber que ele tem um acolhimento dentro daquele ambiente que ele está inserido. Né? E é tão engraçado que, por exemplo, hoje eu evangelizo criança de 4 a 7 anos. Né? É uma fasezinha deliciosa para quem gosta de criança. É, né? Também dos porquês, né? Exatamente, dos porquês, dos desafios, de desafiar. Aí, quantos evangelizandos eu tenho que chega lá, eu odeio estar aqui, eu não queria estar aqui, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não quero estar aqui. E é tão engraçado, eu falo, como a gente estava falando antes, né, seu Rui? Eu me acho médio tijolão, porque eu não tinto nada, eu não vejo, eu não escuto, não falo nada. Mas assim, a gente vai tendo mais, tem um momento que a gente tem umas intuições e um insight, uma ajuda, com certeza é ajuda da espiritualidade, de saber que a criança ela não está sozinha. E muitas das vezes, o que, que eu faço? Mentalmente, eu converso, olha, você está aqui, você vai ficar aqui, mas agora você vai deixar fazer o trabalho que eu preciso. E ó, funciona. Funciona. Uhum. Aí eu olho no olho da criança, eu sento do lado da criança, eu coloco a criança no meu colo, dependendo da necessidade que esteja naquele ambiente. E funciona. E no final a criança fica, tia, semana que vem eu volto. Uhum. Isso é muito legal. Sabe? E a gente sabe, dono, saber, né, que a gente está trabalhando com uma coisa muito além daquela matéria que a gente está vendo. Sim. Sabe? Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui do Ari. O Ari entrou aqui. Eu já fiz. Já fez do Ari? Já. Ah, então deixa eu só falar o pessoal que está ligadinho aqui com a gente. A Maurícia. Você falou do WhatsApp, né? É. A Maurícia Fernandes, bom dia a todos. Está dando um bom dia para o Daniel, para a Patrícia. Um ótimo domingo. Iramir Marques, nosso querido irmão Iramir, lá de Salvador, Bahia, desejando a toda a família vivenciana excelente programa. Ia falar alguma coisa, Rui? Não, eu queria falar para a Maurícia, dar um abraço bem apertado na dona Dina, que ela está tendo uma série de probleminhas de saúde e não está frequentando lá o Paulo de Tarso, então ela receba o nosso abraço fraterno. A Eda Gomes também entrou aqui, dando um beijo para a Patrícia e para o Daniel. Zazu Moura, lá do Rio Grande do Norte, um grande abraço. A Irene Maria do Nascimento também, um grande abraço. Felipe Morgado, bom dia com alegria, sabedoria, excelente domingo. O Daniel de Mello, Daniel foi com a gente lá para Uberaba, legal. Daniel é super interessado em todas as coisas. Daniel, nossa, fora de série ele na. E tem ajudado no interesse a gente, tem ajudado a gente aqui também. Uhum. Exatamente, né? Ele divulga tudo, faz tudo. Daniel é polivalente também. Ele ajuda a gente, né? Evangelização na escola. Ele é polivalente, esse menino. Uhum. Lá em Uberaba, quando você está querendo saber uma coisa, o Daniel já estava na frente de tudo. A gente tinha marcado para ir ver uma carta consoladora, né? Ao invés de ir em outra programação. Daqui a pouco o Daniel ligou e falou: não vai ter hoje, não. Aí nós não fizemos uma viagem perdida, né? E ele sempre estava por dentro de tudo. O e Milton. O Mané mandando foto da galinhada. É, então, podia ter ido lá. Isso são algumas coisas que tem que ser conversado em próximas excursões, eu acho. Isso é aprendida. É, para ir lá, que lá é muito legal. O Milton Baruel. É, bom dia, equipe vivenciana e vivencianos. Abraço especial aos amigos Patrícia e Daniel. O João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. O Leandro Ribeiro também, desejando amor e paz a todos. A Joélia Gonçalves. É, o domingo só começa depois do programa. A cada domingo ouço novas lições com vocês e me divirto com o bom humor do senhor Jorge. Então, só não ficou bom esse negócio do senhor Jorge. Né? Sou Jorge. Fala que é o bom humor do Jorge, do palhação. Pode falar isso, não tem problema não. É, a Rosângela Menezes, bom dia a todos. Em especial aos queridos professores Patrícia e Daniel. Gente, professores. Né? O Nil, nosso amigo Nil. Bom dia a todos, amigos vivencianos, e vamos estudar mesmo a doutrina espírita. Quando é que vai começar o programa deles? Dia 14? Em junho, né? Ah, tá. É, eles estão. Em junho, aí. Nós estamos em junho. Estamos em junho. Teoricamente era ontem. É, mas, então parece que passou para o dia 14, né? Exato. Vamos deixar começar para a gente fazer o pessoal ver bastante. É, o programa vai ser sexta-feira, às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Está previsto para o dia 14 agora. Então se liga aí, pessoal, que vai ser legal. E quinta-feira, no programa Fé e Razão, Anaílza. Anaílza TV, deu, né? Um show de esclarecimento sobre mediunidade, né? O doutor Benedito. O cientista do espírito Kardec nos legou a estudar, entender e ensinar o espiritismo. A Belks, é a mulher, né? Belks, é Belks, lá de, né? Caruaru. Caruaru, um bom dia, amigos. Desculpa aí, Belks, às vezes a gente fica confundindo o nome, né? Porque é bem... É, às vezes a gente fala... É igual quem quer que liga aqui sempre. Tem uma pessoa que liga aqui sempre que a gente... É, quando é a primeira vez que vai falar, a gente pensa que é homem. Mas a Belks é um ouvinte já de longa data. Eu sei, exatamente. Escuta a gente há muitos anos. É. O Marcos Sugai, um abraço a todos aqui também. Antônia Baroto. É, ó, Eli da Silva, lembra? Demorou para a gente descobrir que Eli da Silva era mulher. E né? Não o Eli. É. É. Mas ela põe, é da Eli. Exatamente. Tá. É, bom dia, amigos vivencianos. Gostaria de que falasse do aniversário do meu sobrinho. Sim, eu estou falando, fala, sobrinho neto. Valfrido Neto, dia 13. Sobrinho. Obrigada. Da Eli da Silva. Você vê que é para a gente não confundir mesmo. O Silvio mandando um abraço a todos aqui, perguntando aqui. O Silvio estava lá também, né? Tava também. Eu lembro o Silvio, eu lembro do Helder. Uhum. Deve ter ido falando Não, o Silvio é muito boa. O Helder, ele na viagem inteira. Nossa senhora. É, o Helder agora ele ia ser brecado um monte de vezes, que não pode ficar agora em pé no ônibus. Tá, ele viajava às 9 horas em pé. Saía de um banco e ia para outro, para conversar. Saía de um banco e ia para outro. Agora você tem que pôr cinto de segurança, para ele ia ser ruim. Né? Ele fala, bora. Agora ele pode viajar em pé à vontade. É espírito, o pessoal não exige assim, de segurança dele. Não, mas o Roeldo ficava do lado e ia contando todas as histórias. Não, ninguém dormia nem nada, porque ele faz. Aí quando ele achava que a pessoa estava cansada de escutar ele, ele passava para outro banco, para outra pessoa. Quando dormia, né? É. Dormia, aí ele passa para outro banco. Edson Andrade também, dando um bom dia aqui a todos. O Aécio, nosso amigo Aécio de Sete Lagoas, dando um bom dia. Cláudio de Oliveira, bom dia. Enio de Azevedo Maia, também. Boa semana e bom programa. É, a Miriam Yui, bom dia, amigos vivencianos. É, a Irene Maria do Nascimento, já falamos. A Sueli Castelo Branco também, um feliz domingo. Lucelita Lopes Moreno, Sueli Castelo Branco mais uma vez, né? Oswaldo Barbosa, nosso amigo Barbosa da Framan, bom dia, família vivenciana, excelente dia a todos. O João Ramalho o Aécio. A Érica Leandro também aqui participando. O Cláudio Yudi falando, agradecendo a presença do Jorge, a equipe lá da Casa Espírita Bittencourt São Paulo, lá em Uberaba, né? É, no sábado passado, lembrando que o Lar Espírita Pedro e Paulo será reinaugurado em 6 de julho. Legal. Olha só. Vocês chegaram aí lá no... Não. No Pedro e Paulo, não. Nós só fomos no Pedro e Paulo lá. A gente, quando na excursão, a gente fica muito amarrado, né? Na construção, né? Quando a gente... excursão. Quando a gente vai de carro, é que a gente varia bastante, né? É. E ele pediu desculpa por não ter te cumprimentado, que ele teve que sair mais cedo para... Não, mas ele cumprimentou na hora que chegou. cumprimentou na hora que chegou. Surpresa foi chegar lá, eu chegava, estava lotado de gente. Quando eu cheguei na porta, eu falei, deixa eu ficar aqui para ver a coisa. A Marlene veio e me abraçou e falou, estou esperando você lá na frente para você falar. Eu falei, falar o quê? Surpresa. É, chega lá e dá, fala, você vai falar sobre paciência. Eu falei, tá bom, paciência comigo paciência. Aí, então. É o que eu mais preciso. O Claudio Wood, então, entrou aqui. Né? A Fernanda Cassal, bom dia, amigos. Importante se ter a compreensão e o aprendizado dos ensinamentos de Jesus. Um domingo de paz. Cláudio, né? A Casa Espírita do Bittencourt Sampaio, em Uberaba, claro. Daniel, Minas deixou Gerais, uma né? pergunta aqui também, né? É. Vamos fazer? Vamos fazer logo, porque não, aí o. Porque hoje o Carlinho não está aqui. Pessoal, o Carlinho não está hoje Daniel porque o Carlinho está muito resfriado. E a última vez que ele veio no programa assim, meio resfriado, ele passou dengue para mim, para o Rodrigo, para os dois convidados. COVID. Para os dois convidados, só o Rui que não pegou. E era engraçado que a convidada era evangélica. Era evangélica. É. Ela voa num programa espírita e ainda volta com COVID. Aí, vai ter aí ele muito falou, não vou não para não passar resfriado para vocês. Tá bom. Saúde lá para ele. Mas ele está lá nos ouvindo. Está tudo bem com ele. Eu não peguei Covid, mas peguei dengue, né? Uhum. Ah. Também a sua dengue foi para arrebentar também, né? Não foi brincadeira, não. E ele perguntou aí, né? Então, um grande abraço aos grandes amigos, colegas de escola de aprendiz e trabalho, Paty e Daniel. Aí ele perguntou, o interesse pelo estudo da doutrina tem aumentado ou diminuído, na opinião de vocês? Essa pergunta do pessoal do Paulo de Tarso é legal. Do que a gente percebe nas turmas tem aumentado, né? Nosso amigo Daniel da aula, da preleção lá no centro, o Jorge já foi da aula também. As turmas são sempre muito grandes. É um histórico da casa, né? Elas começam cheias, depois, lógico, vai diminuindo, mas a procura é sempre muito grande e é comum nos trabalhos da assistência espiritual. Passou um tempinho, as pessoas começam a conhecer que tem um programa de estudos, elas começam a perguntar quando vai ter a próxima turma. Então, da nossa pouca experiência, né, a gente vê que realmente existe essa procura cada vez maior. Inclusive, tanto ante escola quanto procura pela própria evangelização infantil, a gente vê que tem uma necessidade. As pessoas procuram realmente pela necessidade de ter um local para estar ali amparado, acolhido, para desenvolver o estudo. Né? Então, a gente vê muito isso lá no Paulo de Tarso, né, Dani? No domingo, a gente vê muito aluno que está na nossa EAE que veio de assistência espiritual, seja de domingo, da segunda, da terça, né? E vão procurando se aprofundar. E depois acabam virando trabalhadores da casa, né? Graças a Deus. E nas evangelizações está acontecendo a mesma coisa. E hoje, pós-pandemia, a evangelização infantil ela está voltando a ter uma procura maior, né? Porque teve um momento, né, pós-pandemia que foi meio complicado ainda. Outro dia uma pessoa estava reclamando porque tem muita gente na escola de aprendizes, mas eles não ficam na casa. Eu falei, mas a escola de aprendizes não é para formar espírita, é formar melhor cidadão. Aquele que se identifica com a doutrina, fica. Sim. Exatamente. E tem outros que se identificam, mas ele quer ser um cidadão. E é interessante que você sai por aí e as pessoas perguntam, o senhor não é espírita? Eu sou. Por quê? É porque o espírito é diferente. E é diferente mesmo, Daniel? Olha, eu já ouvi isso mais de uma vez também, viu, seu Rui? Então, acho que eu sou obrigado a concordar. A gente tem uma moça que está trabalhando lá em casa e ela também é evangélica, né? Mas ela fala, falou essa semana, ela fala, eu gosto de trabalhar na casa dos espíritas, eu tive boas experiências trabalhando com os espíritas. Então, ela percebe, né? As pessoas de alguma forma percebem alguma diferença na nossa forma de agir, na nossa forma de se relacionar, de falar, né? Então, sinal que a doutrina, né? Que os ensinamentos de Jesus, de alguma forma, estão fazendo sentido e a gente tenta se colocar no mundo nessa forma, né? Estamos longe de ser perfeitos, mas pelo menos a gente tenta vivenciar um pouco mais isso. Então, eu já ouvi isso mais de uma vez também. Porque o espírita tem que dar exemplo, né? De moral e de ética, né? Porque senão está perdendo tempo aqui, né? Existe uma reflexão que faz, né, seu Rui? Se faz sim, tá naquele livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Irmã Sidufo, que ela, um dos capítulos, ela pergunta: faz sentido a gente se dizer espírita não praticante, né? E ela fala que não faz sentido nenhum, que a doutrina, né, fundamentada, né, na moral do Cristo e nessa reflexão de que a gente deve se esforçar para ser melhor, é, não faz sentido a gente não vivenciar isso. Não adianta só acumular teoria se a gente não se coloca no mundo com essa prática, né? Então, de novo, longe de ser perfeito, mas pelo menos buscando, né, de alguma forma, agir de acordo com o que a gente entende. Porque eu acho que mais do que a gente buscar o estudo, né, buscar compreender a doutrina, o evangelho de Jesus, é a gente praticar, porque senão não faz sentido. Não adianta eu ter um cabedal de conhecimento intelectual e não pratico. Eu, por exemplo, trabalho na Câmara Municipal. Uma vez nós tivemos um pessoal chegou lá com a gente e falou assim: eu preciso ver lá na Vila do Tesouro como tem uma UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, como a gente é muito bem tratado lá. Aí eu, com a Luísa Petite, que era o fundador da, do Paulo de Tarso, falei: vamos conhecer essa UBS. Chegamos lá, tinha três que faziam escola de aprendiz. Seu Aloysio, o senhor está aqui com a gente. Falei: não, nós vamos conhecer aqui a UBS, porque falam muito bem da UBS. Eu falei: não, nós trabalhamos aqui já faz um tempinho e a gente procura colocar em prática aquilo que a gente aprende na escola, é o nosso serviço. Falei: poxa, que bacana. E então a gente viu que a escola ela reproduz, ela cria outra forma da gente ver a vida, né? Não, e essa coisa da gente também, por exemplo, quando a gente estuda, Kardec dá aquele manualzinho pra gente do homem de bem. Eu acho esse negócio de homem de bem muito machista, sabe? Pra mim é o ser humano de bem, né? Que é o foco. Porque esse negócio de homem de bem não é só homem, não. Brincadeira. Mas assim, ali já é um manualzinho de como a gente deve agir a partir do momento que você toma contato com toda essa gama de conhecimento da doutrina. Tendo como pilar base Jesus. Essa pergunta é 1018, né? A 1019, ela é praticamente orienta a gente como é que nós temos que se virar, né? Porque ali pergunta como é que a gente pode fugir das tentações do dia. É 918-919, Rui. É 918-919. É que você falou mil. Eu sei que você confundiu isso, só para esclarecer. A 919, para mim, é a essência do Espiritismo, né? É a essência da escola de aprendiz do Evangelho. Exatamente. Porque a 1019 é a última pergunta. É uma sequência. Por exemplo, o objetivo do homem. Homem mesmo, né? Raça, né, Patrícia? Homem e mulher, tudo junto. É ser pessoas de bem, ser homem de bem. Só que para você ser um homem de bem, primeiro você tem que fazer o primeiro postulado que a doutrina espírita fala: fora da caridade não há salvação. Exatamente. Você só é homem de bem se você fizer caridade. Se você fizer caridade, benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade como Jesus entendia. Exatamente. Aí sim, a gente pode ser homens de bem. Então a doutrina espírita ela faz essa sequência direitinho. Quando a gente vai, eu amo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então ele vai fazendo uma escadinha pra gente. Você quer ser homem de bem? Peraí, ó, olha para trás, tem que passar por tudo isso aqui. E a gente vê a dificuldade que a gente tem ainda, né? Então a gente vai fazer 10 escolas de aprendiz, vai fazer 500 ESD, vai fazer tudo e nós vamos olhar e vamos perceber que a gente tem falha ainda. Pô, mas é próprio, nós temos que ter paciência com a gente também, né? Se a gente for querer mudar até o jeito de andar só porque está fazendo curso de aprendiz do evangelho, não é? Porque tem gente que vira religioso, baixa a cabeça, não fala nem com ninguém, nem olha para os lados para falar: tá vendo como é que ele tá bom agora? Porque não, tá e acha que em uma encarnação vai resolver o problema inteiro, entendeu? Vai quitar o débito, não vai, gente. Então a gente tem que aprender. Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, né? E tendo paciência e querendo ser melhor, cada dia ser um pouquinho melhor do que foi ontem. Pegando um gancho nisso que você falou, Jorge, na semana passada o Felipe estava fazendo a preleção, né? E aí ele trouxe aquele trecho do Evangelho que fala assim, em resumo: naquele que nem concebe a ideia do mal, já há o progresso realizado. Naquele que surge a ideia, mas a repele, há o progresso em vias de se realizar. E naquele que faz, né, e nem sabe o que está fazendo, ou se compraz, nem começou o processo. Então isso é uma forma bem resumida de ver esses nossos três 3 estágios. E como é que a gente faz isso daí? Compreendendo o que, que a gente tem que fazer e como a gente tem que agir. Pegando o gancho do que a Paty está falando também, da evangelização infantil, né? Se os pais pudessem enfiar tudo que eles sabem na cabeça dos filhos para que eles não sofressem, não errassem a mesma coisa que eles sofressem, eles fariam. E essa é a maior prova que a gente não consegue transformar ninguém. Então, a gente convida as pessoas para participarem desse processo, para construírem em si esse entendimento e assim agirem diferente, né? Sempre lembrando que quando outro indivíduo erra, né, seja um amigo, um conhecido, o nosso filho, enfim, não é o mesmo erro. É o primeiro erro daquele indivíduo, sim, pelo menos nessa encarnação, né? Então, a gente também tem que respeitar esse processo de amadurecimento, de entendimento e né, fazer isso de uma forma acolhedora e fraterna para que não fique muito pesado. E lá nas nossas casas também tem a escola de pais, né? Sim, sim. A escola de pais é que dá orientação para o pai para ele poder entender o que foi passado para o filho. É, exatamente. Não, e assim, o enfoque da escola de pais, por exemplo, a escola de pais, ela é integrante da evangelização infantil. Então, esse trabalho é um trabalho que abarca não só a criança, como a família. Sim. Então, assim, os pais, por favor, não larguem suas crianças na evangelização, uhum, e vá para o shopping, não. Fique na escola de pais, porque lá, como o senhor Rui está falando, são passados conceitos, são passados ensinamentos voltados para a criança com vistas à doutrina espírita, à educação. Então, assim, são elucidações que vão sendo passadas para a família como um todo. E é um acolhimento. Quantas vezes já aconteceu de a gente ter pais em escolas de pais e que depois vieram para uma assistência espiritual, vieram para uma escola de aprendizes do evangelho. Então, a coisa foi crescendo. E o inverso também acontece. Às vezes vem da EAE e vai para a evangelização. E dali a coisa vai fluindo. Então, assim, se abraça o trabalho como um todo. Então, a gente trabalha com a família como um todo. O que é importante você fazer esse acolhimento, né, de todos. Porque quando o pai leva a criança, costuma falar, porque meu filho está muito agitado, achando que o problema é a criança. O problema não é a criança. Às vezes a criança ali está sendo um instrumento para que aquela família se direcione naquele sentido de elucidação, né, espiritual, religiosa, que seja, mas para um fortalecimento da família. Né? E é tão legal de você ver, acompanhar a evolução da família, famílias que chegam com um filho saem com 3, né? Porque aí já vão nascendo os filhos ali no processo. Né? E além disso, o que acontece? Hoje, dentro de evangelização infantil, existe o trabalho de pré-concepção e evangelização no ventre. Né? Então, assim, de fazer já o início da evangelização daquele espírito no ventre da mãe, antes da concepção e no ventre. Então, assim, por isso que é necessário esse entendimento e, como a gente está falando aqui, o estudo cada vez mais aprofundado, né? De quem se propõe a trabalhar nessa frente de trabalho, né? Para poder esclarecer esse casal que está vindo, que às vezes vem com dificuldade para engravidar e não entende por quê. Né? E às vezes nesse trabalho, toda essa ambiência vai sendo tratada e, né? Porque às vezes vem por uma rejeição do espírito que está com resistência de reencarnar, enfim, tudo isso vem sendo trabalhado. Olha a grandeza da coisa, olha o entendimento, a gente colocando em prática o que a gente tira do livro, porque não adianta ficar só com letra, o que a gente fala, né? A gente não pode deixar a letra morta, a gente tem que fazer essa letra pular do livro e vir para a vida. Não adianta numa preleção eu ler uma passagem do Evangelho só refletindo o que aconteceu há 2000 anos se eu não trago aquela passagem para a minha vida atual, para o meu exemplo de vida, para o que está acontecendo no cotidiano do nosso mundo. A gente precisa fazer essa reflexão. E nós tínhamos um amigo que fazia preleção. Um dia a pessoa chegou e falou, eu sou vizinho dele. Não é bem assim. Então nós precisamos tomar muito cuidado para aquilo que nós falarmos na preleção, a gente pratique, né? Exatamente. Para que a nossa palavra realmente reflita. Por isso que a gente fala. Quando a gente, antes de eu vir, tem 14 anos que eu moro em São José, né? Não dá para perceber que eu sou carioca, né, gente? O sotaque, o chiado ainda. Enfim. Eu sempre ouvia palestra, tomava passe, mas brinquei, reforma íntima. íntima não existia. E aí aqui foi, para mim, foi muito bom essa estrutura da aliança com a escola de aprendiz. Eu precisei dessa disciplina. Para mim foi importante, sabe? Não poder faltar e chegar no horário. Porque se deixasse. A gente vê quando deixa muito solto alguma coisa, a gente, né, vai amolecendo mesmo, entendeu? Então, assim, essa rigidez para mim foi muito importante. Para que eu visse que, olha, isso tá fazendo a diferença na minha vida. E fez sim a diferença na minha vida e acaba sendo cobrado, né, na família, né? A família cobra da gente. Mas, Patrícia, essa rigidez, você começa a perceber que ela não é forçada. Você sim, vai adquirindo esse hábito. Compromisso. Isso. Você vai adquirindo o hábito de chegar no horário, de isso, ouvir as pessoas, de ficar atento, de aceitar as pessoas do jeito que elas são. Quer dizer, então, tudo isso é escola de aprendiz. Respeitar. Eu mesmo, quando... Respeitar. Eu tenho um amigo que falou, eu, quando entrei na escola de aprendiz, não tinha defeito nenhum. Depois, quando chegou na aula 20, eu descobri os 50. Haja caderneta, haja caderneta. Isso que eu tinha falado no começo. Né? É, vamos fazer um intervalo aí, Rodrigo? Vamos sim. Só dar testemunho aqui da minha mãe antes, que ela entrou aqui e falou: bom programa aos amigos vencianos, um ótimo domingo a todos. E quero testemunhar quão grande é estudar a doutrina espírita, pois foi fazendo o curso de aprendiz do Evangelho, fui doutrinada a parar de fumar depois de 40 anos. Vício no cigarro, olha só. Ah, que legal. Né? O estudo me deu. Ela tá falando um monte de coisa. É, falou, né? Um monte de coisa. É. E aí ela. Mas isso é verdade, né? Ela, ela realmente, depois da escola de aprendiz, que ela se tocou. Mas é interessante que a doutrina espírita, ela não proíbe nada. Isso. Ela educa. Né? Então ela não diz que é proibido fumar. Ela diz que ela ensina, ela mostra o caminho e as consequências. Não, eu quando estava fazendo escola de aprendiz, eu trabalhava na Johnson, atendia telefone, acho que uns 100 telefonemas por dia. Quando chegava em casa, chegava estourado, né? E daí não tinha paciência com nada. Coisa, comecei a fazer escola de aprendiz. Um dia cheguei para minha mulher e falei: nossa, que coisa bonita. Eu comecei a fazer escola de aprendiz, como vocês mudaram. Aí ela: ah, seu sem vergonha, você que está mudando, você está mais paciente, está mais calmo. Então era atender telefone o dia inteiro, nossa, chegava em casa estourando, né? Mas então essas coisas que a gente depois começa a perceber que quem está mudando somos nós, né? Só para terminar aqui também, então, só para o Rodrigo pulou um pouquinho, o Piero também entrou aqui, mandando, cumprimentando os dois grandes tarefeiros aqui, a Joélia Gonçalves concordando com a Patrícia sobre o amor que tem aí pelos animais, o Dinho e a Fia também, bom dia família vivenciana, o tema será muito interessante, aí a Mariana já entrou, Catarina Souza, bom dia, Antônio Varoto, gratidão imensa ao grupo da caravana que foi a Sacramento, Uberaba, Araxá, e abraço aos coordenadores, Calinho, Piero, a Cris, a Conceição, a Graça, né? Então ela está falando. Foi bom que o programa anterior foi o político, né? Aí não veio o Carlinhos nem o Piero, né? E interessante que os dois tinham dois ônibus, né? O Carlinhos ficou com o ônibus da direita e o Piero ficou com o ônibus da esquerda. Não. Os dois ficaram no mesmo ônibus. É, só daqui para lá que a Graça está precisando do. O Carlinho foi até um pedaço no ônibus, mas depois aí passou para o nosso de volta. Mas o Carlinho não estava dirigindo, não estava coordenando, não. Era só o Piero. Piero e a Cris. Piero e a Cris que foram fazendo a chamada do povo, assim, essas coisas, né? E no outro ônibus foi a Graça. Chegou, graças a Deus. Trabalhou. É. Graça. É. A Graça. A Graça aqui, nossa. É. Graças a Deus. A Graça foi no outro ônibus. Aí ela. A Graça com aquele jeito dela, hora certa, tudo certinho, não pode errar nada, vamos embora. É horário, mostrando o relógio pro povo. É rigidez, né? que é diferente de disciplina. Sim. Depois vocês falam aí a diferença entre rigidez e disciplina. A Marta também entrou aqui, a Marta Gonçalves dos Santos. Domingo abençoado a todos da bancada, que nos traz muitos ensinamentos com muito amor e seriedade. Antônio falou mais uma vez, a Conceição da Eternel também, perseverança e atenção. É, mais uma vez ela falando aqui, Antônia, a Célia Muniz mandando um abraço, Renato Pazim. Renato está fazendo a pergunta, então vamos parar aqui, quando a gente voltar a gente faz a pergunta do Renato, que tem a pergunta do Aécio também. A música que nós vamos agora é Doutrina de Luz com Carlinhos Conceição. Momento musical, oferecimento Grupo Musical Castelã.

Não. Vamos ver. Esses estudos que nós estamos falando são sempre os mesmos mesmo, mas são pessoas diferentes que fazem. Né? Por exemplo, um programa de IAE, ele é estruturado, né, Dani? Sim. Ele tem a sua sequência que não dá para mexer. Assim, a gente não pode, por nossa livre espontânea vontade, fazer alterações, né? Mas a gente sempre busca trazer pessoas diferentes para tratarem do tema, porque às vezes tem pontos de vista diferentes, né, em relação ao mesmo tema. Mas outros estudos, é o que a gente fala, a gente precisa que outras pessoas também venham e monte um grupo de estudo, né, e se disponha, porque é o que eu falei anteriormente, né, o pessoal quer ter, às vezes, tudo muito mastigado e não quer ter o trabalho de ler uma obra, interpretar, refletir sobre ela, aí depende da gente também. É, ele quer terceirizar a sua dificuldade, né? Exatamente. Mas também, diga, Daniel. Isso que a Paty falou, eu acho que é isso mesmo, né, com relação aos programas pré-definidos, como, por exemplo, da Escola do Curso de Médiuns. É o mesmo programa, a gente se esforça para trazer, mas existe sempre aquele momento que a gente está vivenciando. Então, por exemplo, a primeira turma nossa, ela foi a turma da pandemia. Então, além de ter o caráter da escola, o caráter, né, de estudo, ela teve também uma importância muito grande no acolhimento. Porque como as casas espíritas estavam fechadas, as pessoas estavam trancadas dentro de casa, aquele encontro online uma vez por semana, ela acabou suprindo essa necessidade desse contato, dessa troca, dessa, né, dessa conexão que as pessoas tinham dentro do centro, tinham nos seus ambientes de trabalho, nas suas reuniões familiares, enfim, e perderam. Então, a gente não mexe no programa, realmente, mas o enfoque que a gente pode dar nas aulas, trazendo assuntos que são do momento, a Paty falou muito da necessidade de estudar, quer dizer, hoje as crianças se apresentam com outras questões, o mundo nos apresenta outras formas da gente entender e se colocar, então tudo isso a gente está sempre buscando trazer e aprofundar. E como o Jorge falou no começo, se a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente, né, que faz o Evangelho no Lar, termina o evangelho, começa de novo, faz a preleção, termina o evangelho, começa de novo. Não importa quantas vezes a gente vai estudar, quantas vezes a gente vai ler aquele pedaço. A gente sempre vai ter um entendimento novo, a gente está num momento da nossa vida que alguma coisa faz mais sentido, que a gente puxa um link que a gente não enxergava antes. A gente está sempre amadurecendo, né? Então, assim, eu acho que falar que eu já estudei uma vez, não preciso estudar mais. Não, continue estudando, porque você vai cada vez mais se aprofundar naquilo. Porque o que acontece? Nós temos na aliança, o que acontece? Aliança, esse é o movimento da aliança, esse movimento que a gente pertence, né? Nós estamos no movimento da aliança. Então, na aliança, os cursos obrigatórios são o que o Daniel falou. É o curso básico, o curso de aprendiz do evangelho, o curso de médiuns, né? São os cursos obrigatórios. Esses, sim, são sempre os mesmos, mas as pessoas geralmente são diferentes, né? Então, tudo bem, acabou um curso, vai começar outro com a nova turma, como se a gente estivesse na escola mesmo. O Centro Espírita também é uma escola, nesse sentido, né? Fora disso, existem os estudos. O estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho não, porque o Evangelho tem todas as preleções, né? Geralmente não tem estudo do Evangelho, é todas as preleções. Mas tem a Gênese, tem o Obras Póstumas, tem o Céu e o Inferno, todos existem estudos. E existem outros estudos também de obras auxiliares, importantes, que existem das obras auxiliares, o centro seleciona. O que acontece muitas vezes também, que tem que ser bem analisado, é que tem pessoas que querem colocar curso que ele é totalmente desviado da doutrina espírita. Né? E aí não dá para falar, não adianta fazer curso de magia dentro da doutrina espírita, porque isso aí não cabe. Pode ter em outro lugar, mas não tem. Então, está cheio de coisa que a gente admira, a gente acha muito. Por exemplo, dentro da Aliança Espírita tem curso de cromoterapia, que é o P3A que a gente chama. Por exemplo, nós trabalhamos com P3A, você tem que fazer o curso de cromoterapia. A cromoterapia, só o nome que não é cromoterapia para não ser exercício ilegal da profissão, né? Então tem a cromoterapia. Nós sabemos que nas Casas da Aliança tem algumas que também fazem o curso de apometria, algumas Casas da Aliança. Então, tem muitos cursos. Agora, o que tem que fazer é o que a Patrícia falou também. Olha, vamos propor, vamos fazer um curso de, igual a Geni faz o curso de psicografia. Lá a Geni faz o curso de psicografia lá no Seara Bezerra de Menezes. E como tem umas 30 e tantas casas aqui em São José dos Campos, às vezes uma casa não cabe. Se você pega a AME, que é pequena, por exemplo, a AME é gigante, o tamanho da AME, mas o centro espírita é pequeno. A gente ocupou cada dia da semana, você não tem mais chance de fazer mais nada. Não tem, não tem jeito de você abrir para outro estudo. Porque, então, existe muito isso. Eu penso que tem muitos estudos. Além disso, ainda tem os outros movimentos. O movimento da USE são outros cursos. Exatamente. A Federação Espírita Brasileira tem curso de aprendiz também, mas são outros cursos. Você vê? A Federação Espírita Brasileira há 7 anos, né, Rodrigo? É 7 anos que tem que fazer o curso. É, na Aliança são 3 anos, na Federação 7 anos. O pessoal reclama da Aliança, né? Vai lá na Federação, na Federação do Estado de São Paulo para ver. E as casas independentes, que tem o ES, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é o curso da Federação Espírita Brasileira. Né? Então, existem muitos cursos dentro da Doutrina Espírita. Agora, às vezes, a gente só está naquela casa e, às vezes, a casa opta por fazer outros, né? Isso aí era o esclarecimento que eu fiz. Antigamente eu dava muita aula na escola de aprendiz. Depois eu falei, vou parar, porque eu prefiro à noite não sair muito de casa, aquela coisa toda. Mas a gente vê que cada aula que eu ia, eu preparava, estudava, chegava em casa, terminava aquela aula, chegava em casa, rasgava. E se fosse da mesma aula, eu ia estudar novamente, para não ficar aquela coisa, aquele mesmice, né? Exatamente. Eu dei aula há muito tempo, professor, a gente vê que nós precisamos aprender, eu até acho que na escola de aprendiz uma pedagogia diferente, quer dizer, a pessoa tem que, não é aquela coisa, vamos dizer, aquela coisa engessada, ele tem que trazer outras coisas, mas não fugir da doutrina, né? É o que a gente fala, não ser conteudista, não se preocupar só com o conteúdo. Aquele conteúdo, ele pode ser o direcionador, né? O norte que você tem que seguir, mas você trazer, acoplar coisas do cotidiano, do dia a dia, da vivência das pessoas. Por quê? Isso vai fazer um impacto de aceitação das pessoas é muito maior, que as pessoas vão se identificar com o que você está falando. E não simplesmente você está lendo um texto, né, que vai te dar só... Por exemplo, em escola, a gente sabe que tem preletor que você não tem tanta afinidade com a didática daquele preletor. Aí quando você tá lá, aí quando a gente fica lá na frente olhando, tem uns dormindo, aí a gente fala, não tá dormindo, tá desdobrado, né? Em preleção. Tem preletor que as pessoas... Eu já teve uma senhora que uma vez, coitada, tinha um colega fazendo a preleção nela. Não, mas esse menino não sabe nada. Ah, que não sei o quê. Eu falei assim, olha só. Qual é o tema que ele está falando? A senhora prestou atenção? A paciência. Então, assim, a gente, né? Alguma coisa que ele for falar vai bater, né? A senhora vai conseguir captar de alguma. Aí eu fiquei conversando com ela no corredor. Aí ela, ai, tá bom, você tem razão, vou sentar lá. Só a prática, né? Praticar. Exatamente. A gente tem que exercitar, né? Ter essa paciência de ouvir o outro. Mas a gente pode trazer esses conteúdos de forma diferenciada. Por exemplo, aí eu sempre vou trazendo a minha bandeira de evangelização infantil. Eu falo para os evangelizadores. Abram mão de aula pronta. A aula pronta, ela pode ser um direcionador. Ah, eu vou falar sobre Deus. Eu tenho que ter só uma aula sobre Deus? Caramba, tem tanta forma diferente de eu fazer a abordagem desse tema para criança e eu vou engessar numa única forma? Então, mais uma vez eu fui dar uma aula numa escola aí e eu falei, aí um aluno questionou, falou, essa é a opinião do senhor? Eu falei, não, senhor, essa aqui é a opinião da doutrina. Daí a dirigente falou, não, mas cada dirigente tem a sua opinião própria. Eu falei, não, pera, a escola de aprendiz não é para você trazer a sua opinião própria, é para você trazer aquilo que a doutrina nos ensina. Exatamente. E então ficou até meio sem graça. Ela falou, não, é só você coloca e fala, eu penso desse jeito. Quanto a isso, não tem problema também, né? Eu penso desse jeito, mas baseado na pergunta tal do Livro dos Espíritos, no Evangelho, no item, isso, no capítulo tal. Quer dizer, então, a gente procurava levar sempre a orientação para as pessoas para ele pesquisar. Falar, isso que eu estou falando não é invenção minha. É minha opinião, mas não é invenção minha. Isso está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos. E qual que é a dificuldade na percepção de vocês em relação, por exemplo, o Brasil, né, é reconhecido, não reconhecido, mas a gente tem poucos leitores, né? Sim. Vamos dizer assim, pouca gente inclinada a ler livros. E na doutrina espírita, se você for pegar a codificação, né, cada livro tem mais de 1000 páginas, né? E são 5, sem falar as revistas espíritas e tudo mais. Se for pegar Chico Xavier, tem mais de 500 livros escritos. Né? Uhum. Como que vocês veem esse desafio, por exemplo, de a gente não ter um costume, uma cultura de ler, né? E mesmo assim incentivar o estudo? Como que vocês veem esse desafio? Então, vê isso como um desafio também ou não? Eu acho que é um desafio, sim, mas, de novo, quando a pessoa desperta aquele interesse dentro dela, é normal que ela vá buscar, né? Então, a leitura das obras básicas é fundamental. A gente brinca que dentro do programa de estudos, né, a gente deveria ler pelo menos 3 delas, né? O Evangelho, pelo Evangelho no Lar, o Livro dos Espíritos, porque a gente tem na etapa final da escola, e no curso de médiuns, o Livro dos Médiuns. Então, das 5 obras básicas, pelo menos 3 a gente deveria ter lido ao longo, né, do nosso processo de formação. Aí faltaria Gênesis, o Céu e o Inferno. E a pessoa, né, e de novo, facilita se a gente, principalmente em alguns livros, né, com um conteúdo mais denso, se a gente forma um grupo de estudo, porque vai ter essa troca, vai ter algum facilitador, alguma forma da gente encaminhar. Mas eu enxergo hoje que, assim, a leitura, ela é uma busca natural. Existe muito acesso à informação, então hoje a gente tem a facilidade, né, dos programas de podcast, a gente tem a facilidade dos programas transmitidos pelo YouTube, que acaba sendo também uma faca de 2 gumes, porque a pessoa tem essa facilidade de acesso, mas se ela não tiver uma base mínima, ela não tem muita condição de avaliar aquilo que ela está consumindo online, né? Então, a gente é bem dessa linha, né, do que vocês estão falando, assim, Kardec é a base da nossa doutrina. Uhum. Então, assim, conheça a base, estude a base, compreenda o mínimo disso para que a partir daí você possa agregar outros entendimentos, outros esclarecimentos. Não adianta a gente sair por aí buscando, né, toda essa parte espiritualista, nenhum demérito, né? Tá tudo certo, cada um vai seguir a sua corrente que se identifica, não tem nenhum problema com isso. Mas para se dizer espírita, aí você tem que tomar alguns cuidados com aquilo que você está buscando, com aquilo que você está entendendo. Porque senão você começa a repetir coisas, falácias que não são, né? E um exemplo que a gente gosta muito de dar, até outro dia era muito comum ouvir dentro da casa espírita: ah, nasceu com a perna tortinha porque na outra encarnação chutou o amiguinho por isso. Não, não existe essa questão de casualidade, né? Porque isso é bateu o martelo e falar isso por causa daquilo. Ah, mas naquele romance, sim, aquele romance, naquele caso específico, o espírito relatou que essa foi a experiência dele. A gente não pode generalizar. Então, eu acho que ler a codificação, ter um entendimento mínimo antes de sair por aí, né, seja através da leitura ou através de áudio e vídeo, a gente deveria se preocupar realmente com isso. Casas espíritas, Daniel, deveriam auxiliar assim, também. Eu penso assim também. O Luiz Sérgio, né? O espírito Luiz Sérgio fala assim: dizer-se espírita e não conhecer as obras básicas é a mesma coisa que chegar numa fonte de água cristalina e só lavar as mãos. Uhum. Né? A gente tem que se banhar na fonte de água cristalina e beber aquela água. Né? Então, o que acontece? É meio difícil por causa dessa cultura que o Rodrigo está falando que a gente tem. Né? E como são livros doutrinários, às vezes é mais fácil ler romance. Né? Não tem problema nenhum, não, também. Eu penso assim... Tem gente que começou pelos romances, tem gente que começou ótimo lendo o Zíbia, daqui a pouco está lá no curso de aprendizes. Sim. O importante é ter a cultura de ler, né? Isso. Tem gente que começou lendo Violetas na Janela, ficou maravilhado, leu Vivendo no Mundo dos Espíritos, leu A Casa do Escritor, leu A Voz da Gaivota, falou: agora eu vou procurar uma coisa maior. Né? E tem os malucos que leu o Livro dos Espíritos, igual eu, foi a primeira obra que eu li, foi o Livro dos Espíritos. Depois só podia ter uma coisa dentro de mim para continuar depois que fui ler O Nosso Lar e essas coisas. Então, o que acontece? O importante é ter a cultura de ler, porque tudo chama a nossa atenção. Eu vejo muita gente hoje dentro da doutrina espírita porque leu o meu livro, Casa da Marcela, no Floresta Esperança. Muita gente fazendo curso, fala: estou fazendo curso porque eu gostei do livro da Marcela e estou procurando. Então, são coisas assim que a gente tem que olhar de todas as vertentes. Agora, dizer esse espírito e não conhecer as obras básicas já é outra coisa, exatamente, né? Você está na doutrina espírita, então vamos conhecer, porque senão a gente conhece, nós conhecemos, né? O Rui conhece mais ainda. É. Gente que está aí com 30, 40 anos na doutrina espírita e não sabe direito o que é espiritismo. Sim. Né? Uma vez, estava conversando com a média antiga da própria aliança. Eu perguntei para ela, você precisa estudar. Ah, não, eu sou médio, eu vou no trabalho e me entrego. Entrego o meu canal mediúnico lá para os espíritos. Falei, e daí? Acho que é só boa vontade que resolve o problema. Não é só boa vontade, não, porque tem muitos espíritas brincalhão, tem muitos espíritas. E a gente que dirige trabalho mediúnico, nossa, é fácil perceber quando vem um espírito lá para querer acabar com o trabalho, querer bagunçar, querer atrapalhar e querer botar na cabeça dos médios que ele já é o perfeito, que não precisa estudar, que não precisa aprender, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. E com essa pergunta que o Rodrigo fez, né, sobre a leitura, eu acho também, por exemplo, nós que nos dispomos a sermos preletores, que estamos aí à frente de escola, a gente precisa também ser o exemplo e uma referência para essas pessoas. E sempre estar estimulando, né? Ontem eu estava num trabalho lá no SER e fazendo uma preleção e me veio, né? Eu comecei a conversar com ele sobre o livro Paulo Estevam, né? Sobre o prefácio, porque eu comecei a acompanhar um estudo, né, do Rafael Lavarini, que no YouTube, gente, sensacional o estudo dele sobre Paulo Estevam. Ele não lê o livro Paulo Estevam, né? Ele faz a reflexão sobre o livro. O livro Paulo Estevam está dentro dele. Gente, é uma coisa maravilhosa. Ele já sabe de cor, ele é sensacional. Eu fiquei assim maravilhada. Eu comecei ele estava falando, foi o primeiro o primeiro programa, né? Ele falando sobre o prefácio, né, do livro. Gente, na hora que ele fala, né, que o Chico, quando terminou de fazer a psicografia, que as estrelas estavam caindo do céu e que assim que tocava no chão, o espírito daqueles personagens do livro tiveram na frente do gente, eu fiquei arrepiada. E eu comento, né, falando isso para as pessoas, e eu já li Paulo Estevam também, e assim, você lendo, você tem a sua emoção, porque você lê com a caixinha de lenço, né? Paulo Estevam, você lê com a caixinha de lenço. E depois você vê uma reflexão de um cara que tem um entendimento, né, diferenciado. Ele tem uma experiência de estudo em cima do... Eu falo isso porque a gente já tive quando ele morava em Sete Lagoas, estive lá, e aí eu fui no estudo que ele fazia na Casa Espírita, lá no Centro Espírita. Todo mundo com o livro na mão do Paulo Estevam, e ele sem livro. Ele falou, vamos estudar agora tal parte. Aí começa a ler aí. Ele começa a ler, aí ele parava. Tudo dentro dele, aí, né? Ele parava e falou, olha, depois dessa parte ele vai falar isso, sem o livro. Ou seja, ele tem uma experiência estudo, né? Muito grande. Por isso que é importante estudar. Porque é para você poder refletir. E como que você sente, por exemplo, a primeira vez que você lê o Paulo Estevam, a segunda, quando você vai estudar. É diferente. Tipo assim, eu já tinha lido o prefácio, né? Só que quando ele começou, eu falei, nossa, abriu a tela. Tipo assim, eu não brinquei, né? Não é a tela de 12D que o Chico tinha. Mas você visualiza aquela imagem na sua cabeça. E o retorno que eu tive das pessoas que estavam ouvindo esse meu breve, meu relatozinho, que eu falei assim, eu até falei, procura o Rafael Lavarini no YouTube, que vocês vão... Aí já participou aqui também. O pessoal falou, nossa, eu quero ler o livro. Eu quero ler o livro. Então, assim, é uma forma que a gente tem também de estimular as pessoas a buscarem. Aí a gente fala da Feira do Livro, que tem em agosto, que é os preços, são precinhos mais acessíveis para a gente fazer a aquisição do livro e ter... Eu sou muito assim, eu gosto de ter livro na mão, eu gosto de papel. Eu sou antiga, e gosto de papel, gosto de cheirar o livro, gosto de ter eles lá para poder manusear. E assim, e ter essa cultura realmente. E como a gente fala, né, Rodrigo? Tem mais academia do que livraria no Brasil hoje em dia, né? Então... Tem duas pessoas que eu reputo assim como... As duas pessoas que eu conheço, que conhecem mais o livro Paulo Estevam, é o Rafael e o Dr. Benedito Figueiredo. O Dr. Benedito Figueiredo está aqui agora, ele tinha entrado aqui para cumprimentar a gente. E ele calculou até quantos quilômetros Paulo andou a pé. E ele passou apertado aí com a... Com a dengue. Doutor Benedito sabe de cor e salteado também o livro do Paulo Estevam, fora de série. Às vezes que ele, você tinha que fazer uns 10 programas para ele falar tão empolgado que ele é com o Paulo Estevam. Faz uma série especial só Exatamente. Com ele. Poxa vida. E o Rafael, outro também, que você para e fala. Você fica ali, você vai, passa uma hora que ele faz uma palestra, uma hora e pouco, você fica só de boca aberta. Não, e assim, a Helena falando, tipo assim, era uma coisa que eu não sabia, que na época foi enviado para o Vaticano, né, uma cópia do livro para o Papa, na época, não sei se era o Pio XVI, enfim, que aí passou um tempo, deu um retorno, veio uma mensagem do Vaticano dizendo que o Papa ficou maravilhado com o livro, ficou assim, agradecendo ao Chico, né, o livro, e pedindo que fosse enviado volumes para o Vaticano. Então, assim, pensar que tem Paulo Estevam no Vaticano, gente, como que a gente não vai ler esse negócio aqui, né? Então, assim, tudo é o que a gente está falando. O estudo depende da nossa vontade de querer estudar. E não simplesmente de eu ter uma pessoa lá na frente falando o tempo inteiro e eu só, de repente, ficando refém da opinião daquela pessoa. Eu tenho que ter a minha opinião. Por isso que a gente fala, a gente precisa estudar a codificação para você saber se o que está sendo dito faz sentido. Porque tem muito livro por aí também que foge e se diz espírita e a gente, no final das contas, vê que não é, entendeu? E a gente tem que ter o crivo também da razão da gente, né? É por isso que é bom a diretoria da Casa Espírita conhecer a doutrina, porque se você bobear, vem muitos aventureiros dentro da doutrina que vem trazendo coisas diferentes e às vezes cria até dissidência na Casa Espírita por causa dessa pessoa que vem lá. Nós tivemos lá na AME uma pessoa que veio lá trazendo uns estudos diferentes, estava dividindo a casa. Daí, eu não sei se quem foi lá que tomou o pé da coisa e falou, não, espera aí, vamos tirar isso aí fora e vamos continuar na doutrina. Vamos voltar para a rota. Não, é a mesma coisa a apometria, né? Nós tivemos aí, eu, o Everaldo e o Valdir, nós fomos em 5 casos espíritas que quiseram colocar apometria, mas sem estudo, sem aprendizado, sem saber, sem a prática. Aí, daqui a pouco, começou a criar problemas com os médios. Os médios começaram a ter problema, nós tivemos que ir lá para dar uma acertada, primeiro nos médios, depois falar, acho que é melhor vocês pararem com esse trabalho aí, porque vocês não têm conhecimento, porque tem pessoas também que... Nós tínhamos uma pessoa que dizia que a aliança estava atrasada, porque o certo era a apometria, que ia lá, estourava os laboratórios, quer dizer, tudo isso é invenção, né? E não é bem por aí. Então, temos que botar o pé no chão. Vamos aqui falando mais um pouquinho das pessoas. Vicente Teixeira está dando um bom dia, amigos, aqui. Antônio dizendo, Rodrigo, obrigado pelo seu empenho e torcida para que vivêssemos a experiência da caravana. Foram valiosos e verdadeiros. A Letícia Pereira também agradecendo aqui. Falar, né, em caravana, né? Vai ter o evento aí já do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, que já está datado aí para 9. Então, vamos ver se a gente consegue... E aonde vai ser? Vai ser em Sinop, Mato Grosso. Né? Então, quem sabe não consegue fazer uma caravana. Eu lembro quando a gente foi em Goiás, né, o evento lá, foi feito foi uma caravana. Uma caravana de avião, né? E o mês de agosto nós vamos ter a Feira do Livro aqui, né, em São José, que domingo estará aqui com a gente o Eduardo Borges, que foi um dos trabalhadores na Feira do Livro. Isso. A Tilinha também está entrando aqui. Entrou aqui. Bom dia, queridos amigos. Feliz em ver a Patrícia e o Daniel. Antônio, mais uma vez. Agradecendo também a Yolanda Garzon. Abraços carinhosos pela acolhida dela lá. Aí o Aécio está perguntando. Por que o acervo de Chico Xavier, que é primordial para a compreensão da doutrina, não se fala nos cursos espíritas, negligenciando seu valor em favor de temas mais variados e superficiais? E aí? Olha, na nossa experiência, se fala muito das obras de Chico. Né? Eu estava ouvindo vocês relatando, né, de Paulo Estevam, a aula do seu Mário Vinhas, de Paulo Estevam. é um filme, é como se você assistisse aquilo que ele está falando. Porque assim, o seu Mário Vinhas é uma pessoa fantástica. Também, sem livro, sem nada. Sem livro, sem nada, no gogó, de cabeça, né? Citando. E assim, você é transportado para aquele momento. É até ruim a gente dar aula depois que o Mário deu a anterior. Não dá. Não dá para dar aula de Sermão do Monte depois do seu Mário. Não dá. E nós sempre trazemos o Mário aqui no programa quando é. Temas bíblicos, temas, vamos dizer... Evangélicos, né? Temas evangélicos, para mim, o Mário é o melhor. Exatamente. E a aula, né? É Paulo e Estevão, um livro, né, do Chico com a Mano. Então, os preletores, os expositores, normalmente se apoiam muito na bibliografia do Chico, nas obras, trazem esse entendimento, porque realmente é fantástico o trabalho do Chico, né, o que ele produziu, o que ele complementou, né, esclareceu da doutrina, é maravilhoso. E no curso de médiuns também, né, estudar André Luiz, para quem faz curso de médiuns, é fundamental, né, os mecanismos da mediunidade, enfim... então não é a nossa experiência, não posso falar só por nós, que normalmente lá na casa, né, as pessoas que a gente convida, as pessoas que frequentam o centro, se apoiam bastante na bibliografia do Chico, tanto Emmanuel quanto André Luiz. Nesse caso também eu posso fazer uma defesa do curso de Aprendiz do Evangelho, porque atualmente a maioria dos preletores eles não consegue descobrir, mas a gente que já está há mais tempo tem uma relação de cada aula e as obras que você apoio, dá apoio àquela aula. Então você vai encontrar muitas e muitas obras de apoio do Chico, né? Aí que a gente tem que sair fora da pauta normal, né? Sim. Você pegar e estudar aquelas obras ali e dar a sua aula, né? O dorso é o mesmo, só que você dá para enxertar com muita coisa. Né? Uma aula de 50 minutos também, não é aula de 3 horas, mas né? 50 minutos você tem que ser versátil. Então, fazer umas palhaçadas, igual eu faço também, vou cantar umas músicas, né? Para conseguir colocar na cabeça alguns pontos das pessoas, assim, com mais tranquilidade. E até estimular, né, Jorge, as pessoas, a gente faz a citação dos livros, das obras do Chico, principalmente, para as pessoas terem interesse de buscarem a obra e se familiarizarem. E tem muita coisa que a gente já encontra até na própria internet, que já está em domínio público, e que a gente tem esse acesso, né? Então, assim, não tem dinheiro para comprar livro. Desculpa, gente, hoje isso não é mais desculpa, não. Chico Xavier tem todos, né, Rodrigo? Sim, e tem o site Chicopedia, né, que lançaram, que você pode entrar lá, chicopedia.org, e pesquisar em cima das obras originais, sem adulteração ainda. Posso só pegar esse gancho que o Jorge falou, né, no caso dos expositores da aula, e dificilmente a gente vê um preletor hoje chegando lá para fazer a preleção sem um daqueles livros da coleção do Evangelho por Emmanuel. Principalmente o livro azul, que é o Evangelho de Mateus, né? Então se apoia muito nas passagens de Emmanuel, complementando realmente, né, e trazendo isso para reflexão com outros esclarecimentos. É que esse é um exemplo de livro adulterado. Por isso que a gente fala para ir lá buscar no chicopedia.org, que não teve adulterações. Esse é um exemplo de livro que a FEB pegou e adulterou muitas coisas. As passagens, né? Trocou tudo. Todos as mensagens bíblicas não é a mesma utilizada por Emmanuel, escolhida pelo Espírito, né? Então eles trocaram por outra tradução de um espírito aí que é jurista, né, que usou dele as traduções e não a escolhida por Emmanuel. Por isso que é bom a gente estudar, né, até esclarecer, porque tem muito centro utilizando isso, usando exatamente esse livro, que não é um bom caminho, né, se você for ver, por causa dessas adulterações que estão acontecendo. Por isso que a gente reforça, usa o chicopedia.org, pega essa parte aí, olha-se e coloca lá. Por exemplo, muita gente, Chico falava... Eu não faço nada, isso vem dos espíritos, não é meu. Sim. Aí você pega uma mensagem lá de mensagem falando, ó, Chico Xavier. Ele mesmo falava, olha, ó, eu não trago nada, os livros não são meus, são dos espíritos. E eles não colocam as referências, né? Então aí dá para usar, por exemplo, o chicopedia.org para pegar a mensagem e ver se aquela mensagem realmente é de Chico, e de qual espírito que é, e colocar o nome do espírito lá, que é a orientação dele. Ele falou, ó, quando for passar alguma mensagem, for passar algum trecho, coloca qual é o espírito, qual é a edição, qual é o livro. Ele tinha esse cuidado. Sim, sim. Eu acho que ele já estava prevendo o que a gente... Não a gente, passar. Mas o que é... O que estão fazendo agora, né? Alterando os livros do Chico e tudo mais. Que, não, que nem é dele, que é da espiritualidade. Sim, sim. Então, por isso que eu insisto. Entra aí, chicopedia.org, né? E não é só porque a gente mesmo está no Centro Espírita dando dica, ou a gente aqui falando dando dica. Sim, sim. Pesquise, lê os livros, vale a pena, né? Deixa eu dar um recadinho do Daniel Mello. Ele entrou aqui e lembrou para a gente, muito importante. Pessoal, Pessoal, a obra do Lar Pedro e Paulo, que é lá do Carlos Bastelli, lá em Uberaba, que vai inaugurar dia 6 de julho, né? Reinaugurar, né? Dia 6 de julho. E a intenção é que aquele abrigo seja para espíritas pobres, né? Isso ele quer fazer, o Bacelli, não é mais para idosos assim tal, os espíritas que não têm condições. Ele está falando, está em vias de ser concluído. Que era um projeto de Kardec, né? A Vila Espírita, quando ele desencarnou, ele estava com esse projeto lá, né? Está em vias de ser concluído, quer dizer, estão terminando. Restando algumas semanas de acabamento. Mas o que não vai acabar é a necessidade de todos os assistidos e também uma pequena dívida na loja de materiais de construção, que se alguns puderem contribuir, creio que seja quitada em breve. Então, para quem quiser colaborar, deixo o Pix deles abaixo aqui, né? Estamos necessitando de ajuda para terminar a reforma da fase final do Lar Espírita Pedro e Paulo. Aqui a conta do Banco Itaú, né? E também o Pix lá do Pedro e Paulo também. Está aqui. Então, se vocês tiverem condições, está aqui no nosso no Vivência, né? No WhatsApp aqui do Vivência, né? A propaganda. Certo? Muito bem. O Irami também colocou: pessoal, um sacerdote muito conceituado aqui em Salvador me pediu para comprar o livro Paulo Estevam. Dei de presente e ele me disse: foi o melhor livro que ele já tinha lido. Agora, da próxima vez, ele não vai ter vergonha de ir na livraria e comprar um livro espírita. Com certeza. Né? Bacana. Vamos fazer outra coisa, Rodrigo? Vamos lá para o momento do Gigavale, né? Uhum. Momento espírita do. A gente vai com. Você já escolheu aí? Já escolhi, sim. Vamos para os comerciais direto ou vai direto para o momento? Faz um comercial. Tá. Então aí a gente vai para o momento de Gavalha, a gente coloca um momento espírita para vocês escutarem e comentar depois para a gente. Tá bom? Né? A gente vai direto para os comerciais e a gente já volta, tá? Então fica aí com a gente. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Lições para bem viver. O pensador russo Gurdjieff, que no início do século passado já falava em autoconhecimento e na importância de se saber viver, traçou algumas regras de vida que foram colocadas em destaque no Instituto Francês de Ansiedade e Estresse em Paris. Segundo os especialistas em comportamento humano, quem conseguir praticar a metade dessas lições, com certeza terá mais harmonia íntima e menos estresse. As regras são as seguintes. Faça pausas de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho, no máximo. Repita essas pausas na vida diária e pense em você, analisando suas atitudes. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado ou achar que magoou. Querer agradar a todos é um desgaste enorme. Planeje seu dia, sim, mas deixe sempre um bom espaço para um improviso, consciente de que nem tudo depende de você. Concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Por mais ágeis que sejam os seus quadros mentais, você se exaure. Esqueça de uma vez por todas que você é imprescindível. No trabalho, em casa, no grupo habitual. Por mais que isso lhe desagrade, tudo anda sem a sua atuação, a não ser você mesmo. Abra mão de ser o responsável pelo prazer de todos. Não é você a fonte dos desejos, o eterno mestre de cerimônias. Peça ajuda sempre que necessário, tendo o bom senso de pedir às pessoas certas.

83 anos, foi de repente, não era uma coisa que, né? Então, assim, foi um... A gente tem todo o entendimento da doutrina, todo o embasamento, mas essa partida é muito dolorida para a gente ainda, né? A gente sente muito essa falta de eu saber que eu vou chegar lá, eu não vou mais vê-lo fisicamente. Então, assim, muita coisa eu falei, nossa, ainda bem que sempre quando eu estava com ele lá, a gente aproveitava aquele momento que a gente estava junto. Não era muita coisa, mas a gente aproveitava. A gente conversava, né? A gente fazia as nossas refeições. Enfim, ele desabafava. Então, assim, eu falei, nossa, eu aproveitei. Porque é muito ruim quando isso passa e você fala, eu podia ter feito mais, né? E a gente não aproveita. Aí, dali para frente, eu comecei a ver, olha... hoje é um dia especial, é um presente. Eu preciso aproveitar ele, sim, eu preciso saber tê-lo e ter essas pessoas que estão ao meu lado, por isso que eu falo. São José, hoje, é a minha cidade de coração, porque eu fiz grandes e bons amigos aqui. E eu agradeço muito ao Paulo de Tarso, porque o Paulo de Tarso me trouxe muitos bons amigos, e são meus amigos mesmo, fora da casa, e que a gente fez uma família, né? Então, assim, e que me fez enxergar a importância de eu me dedicar a um trabalho voluntário, e de fazer por prazer, né? De ter a minha manhã de domingo voltada. Antes era a minha manhã de sábado lá no Paulo de Tarso, hoje é minha manhã de domingo lá no Ser, no Urbanova, mas voltado para esse objetivo. E que, assim, eu não estou perdendo meu domingo, eu estou investindo meu domingo, não só em mim, mas naqueles que estão vindo me buscar. Então, assim, a gente realmente dá valor às pequenas coisas, aos pequenos momentos, e não ficar tão arraigado, porque às vezes o problema é que a gente demora a aprender que a gente está aqui para vivenciar as experiências e não acumular bens. A gente ainda fica muito preso de... Claro, todos nós precisamos ter uma vida confortável, óbvio. Quem não quer ter uma vida confortável, né? Uma casa tranquila, a geladeira cheia de comida, você, né, ter o seu rendimento sendo suficiente para você arcar com as suas necessidades. Mas não achar que isso é o objetivo maior da vida. Porque na hora que a gente for embora, a gente vai como? Vai até o corpo que não é nosso fica, né? Só vai o nosso espírito. Então, vamos aproveitar, gente, a cada momento, né? Viver bem esse momento a cada dia, para a gente não se arrepender quando abrir o zoinho lá do outro lado, né? Nossa, olha o que eu deixei de aproveitar, né? Enfim. Daniel? Eu ia pegar esse gancho que a Paty falou aqui no finalzinho também, né? A reflexão, ela fala muito da gente... se preocupar mais conosco, se preocupar mais com a forma como a gente age no mundo, as responsabilidades além da nossa conta que a gente às vezes traz para nós, e isso nos torna, né, mais pesados, mais infelizes. E esse é um momento da história humana que isso, eu acho que, assim, é patente, né? É um momento do materialismo e do individualismo tão exacerbado, né, que a gente é bombardeado o tempo todo, né, seja na televisão, seja nas redes sociais, que a chave da nossa felicidade é o consumo, né? Compre isso, compre aquilo que você vai ser feliz. É um celular novo, é um carro novo, é não sei o que lá novo, e compra. E aí a gente, né, as pessoas vão lá, compram aquilo, aquela satisfação dura 5 minutos, porque é o tempo, né, da química do cérebro, e imediatamente depois você já está infeliz de novo, porque você está buscando essa felicidade fora de você, né, sempre em algo externo. E a gente é trazido, né, convidado, né, pelo Cristo, pela doutrina espírita, para olhar isso em nós, para buscar essa felicidade em nós mesmos, que é algo que ninguém tira de nós. Eu não, acho que aqui muitas pessoas devem estar assistindo aquela série, né, o The Chosen, e a abertura dela, ela mostra muito isso. É um monte de peixinho cinza nadando sempre na mesma direção. E aí aparece um peixinho que azul, né, que começa a nadar na outra direção. E aos poucos os peixinhos vão mudando e vão nadando contra essa manada. Então, a gente ter a oportunidade de estar numa casa espírita por uma hora e meia, estudando, falando de Jesus, falando, oferecendo isso que para a gente faz tanto sentido e compartilhando isso com outras pessoas, né? Se a gente convencer algumas pessoas, alguns peixinhos a mudarem de direção e nadar com a gente, isso é revolucionário, porque vai contra tudo, né, que a gente é bombardeado o tempo todo, que a nossa felicidade está nas coisas materiais, está em ser visto, está em consumir, né, e a gente fala, não, está em sentir, está em ser, está em buscar, né, se acalmar um pouco, sair desse ruído do mundo e viver mais em paz com nós e com as pessoas que fazem parte da nossa caminhada, que é o que realmente importa. Uma das coisas que eu aprendi dentro do Centro Espírita, tudo aquilo que você fizer com amor, com carinho, tem retorno. Ela retorna com a maior tranquilidade. E quando você precisa, as pessoas logo vão perceber e vêm te ajudar sem que você peça. Isso eu aprendi na doutrina espírita. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões. Então, com o oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? A gente está aqui no momento agora dos aniversariantes da semana. Então, vamos aí. Você trouxe algum do Paulo de Tarso, Rui? É, lá do Paulo de Tarso, né? É, amanhã tem um monte de gente que faz aniversário. É, nós temos a Rose Meire Baruel. Nós temos a Marli Mazeu Dias. Nós temos a Camila Zacarian. Nós temos Cristiano Pacheco da Silva. E temos o nosso grande amigo Fernando Petite, que faz aniversário amanhã. E no dia 11, nós temos a Sheila Alvarenga. Todos eles são lá do Paulo de Tarso, voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso. Aqui nós temos dia 9, quem faz aniversário é a Natália Ruim, que é sobrinha da Antônia Varotto, né? Dia 10, quem faz aniversário também é a Lourdes Ruim, cunhada da Antônia, que já esteve conosco aqui no programa, lembra, né? Também tem a Ivana aqui, dia 10 o Fernando Petite, como o Rui falou, dia 11 dia 12, né, o João Batista, nosso amigo lá da AME, dia 13 quem faz aniversário, Jorge Augusto Filho, meu filho, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, e dia 15 quem faz aniversário, nosso amigo Hélio Ribeiro, lá de Jacareí. E a gente, Rodrigo, tem alguém? Peraí, deixa eu só confirmar aqui que isso saiu a tela. Aqui a gente tem dia 10 a Silva Cristina, que acho que é do Jefa, né? E também o Ricardo Melo, fazendo aniversário dia 14. Ricardo Melo, que é do programa Fé e Razão. Fé e Razão, que é da toda quinta-feira às 20 horas. Assista aí o programa que o Ricardo, o Carlos Chagas, o Antônio. O pessoal aí tem trazido bastante conhecimento aí sobre filosofia espírita, vale muito a pena participar. E dia 15, não sei se você falou do Hélio Ribeiro já, né? Do Hélio Ribeiro, você comentou. Falei. E 15 ainda tem Carlos Alberto Gomes Pereira, né? Também que tem aqui também, fazendo dia 15 de junho, né? Então, parabéns a todos vocês. Vamos para os sorteios? Vamos lá. O oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? A livraria que nos apoia aí, a gente falando Mário Vinhas. Então, quem ganha o sorteio, ele ganha a oportunidade de ir lá conversar com o Mário Vinhas lá na Casa do Caminho. É o maior presente. Né? E quem ganhou, acho que foi marmelada, hein, isso aqui, hein? Eu botei aqui no sorteador, mas acho que é marmelada do tio. Sua mãe. Foi o Antônia. Antônio Garoto? Antônia Ruim. Aham. Eles acham que me enganam, né? Que o tio tá lá, coloca a família toda, coloca minha mãe, o filho dele, a esposa. Mas pus aqui no sorteador, ligou, tem direito de entrar no sorteio. Não pode tirar, não. Né? Então coloquei aqui no sorteador aqui, .com e .com.br e saiu a Antônia para buscar o livro lá, então, na livraria Casa do Caminho. Isso aí eu lembro com o Jorge. que ela ficou na história, né, Jorge? Uhum. O sorteado foi. Era uma panela de. A panela do Espírito Santo, aquela panela que faz peixe de barro. Ah, sei, sei. Aí daqui a pouco veio o pessoal e falou: quem ganhou foi a sua esposa. Eu falei, de jeito nenhum, pode passar para outra pessoa. Tá louco, vai dar rolo esse negócio aí e tal. Marmelada, isso. Daqui marmelada. A pouco o Barbosa. Queria auditar, né, Jorge? Barbosa encontrou com a Dora outro dia, ó. Quem tinha ganhado a panela era você. Nossa senhora, falou, não ligo nunca mais pra gente tocar pra fazer nada. Mas aí depois a dona Anitta que ganhou, a dona Anitta deu a panela pra ela. É, quer dizer, de qualquer forma, caiu na mão dela. Chegou, né? Pra quem precisava. E ela tem feito coisa naquela panela. Acho que nunca fizemos nada. A panela tá lá bem feita. Vamos então agora para a hora da dica, né? Então comentem aí pra gente uma dica de um livro, de uma série, ou um filme, alguma coisa que vocês queiram. Vocês querem dar uma dica. Esse livro aqui, para quem trabalha com evangelização infantil, Evangelização no Mais Além, né? Ele é pelo espírito do Lúcio de Abreu, né, que é lá da União Espírita Mineira. Opa. E fala dos bastidores da evangelização infantil. Repetir o nome do livro, por favor? A Evangelização no Mais Além. Né? E fala dos bastidores do preparo da ambiência da evangelização infantil. Né? Desde a casa, né, da casa espírita, como do atendimento aos evangelizandos, aos evangelizadores, à família. Gente, isso aqui descortina faz esse cenário, tipo o Paulo Estevão, mas dentro da evangelização, sabe? Que aí você abre esse cenário de como é essa ambiência que a espiritualidade trabalha, né? E a gente não tem noção. Então, quando a gente lê esse livro, né, do Lúcio de Abreu, a gente fica assim, entende a responsabilidade de estar trabalhando nessa frente de trabalho que é a evangelização infantil, desse compromisso. É um livro que eu indico para quem está na evangelização infantil, dirigente de evangelização infantil, leia esse livro com o grupo antes do trabalho, um capítulo antes de começar o início do trabalho da evangelização infantil, lê com o grupo, faça a reflexão com a equipe, porque ali a gente consegue sentir esse entrelaçamento nosso, né, do plano material com o plano espiritual. Então é uma dica de ouro que eu passo aqui para todo mundo, né? Evangelização no Mais Além. Legal, coloquei o link aí para vocês também no YouTube, Evangelização no Mais Além. Tem um estudo que a gente está acompanhando lá em casa, do livro A Caminho da Luz, com Jorge Elahai e uma equipe maravilhosa. Estão disponibilizando os programas ali no YouTube, vale a pena. É um estudo assim, complementa demais o entendimento da obra, algo que a gente não conseguiria ler no livro sozinho. Então fica a recomendação aí para quem quiser acompanhar nesse momento. Pessoal, eu só queria, não dá tempo mais, né, da gente ficar falando aqui, mas só as pessoas, pelo menos, tem perguntas, tem tudo, mas as pessoas que ligaram pra gente, né, o Alberto Limonta, a Vilma Aparecida da Silva, a Jéssica Rocha, né, o Marcos Sugai, né, também, o Mazala, o Adolfo Mazala, Ana Maria, Antônio também, fazendo pergunta aqui, mas não dá mais, o Aldeci Braulio também, a Márcia Fernandes, o Silvio também, a Jéssica Rocha, a Yolanda entrou aqui dando um bom dia também, e também a Monai também entrou aqui. A Yolanda dizendo, oi Antônia querida, amei conhecer você, sua energia é luz. O Carlinhos entrou aqui também dando um bom dia a todos nós. A Yolanda, agradecendo ao Aldinho e a Fia também, que estiveram lá. O doutor o Fernando Damião, lá do Paulo de Tarso. A Vilma Torres. O Tiago, nosso Tiago Borges também, que era do Paulo de Tarso, está lá agora na Bahia. O Jamil Lima. O João Paulo Gonçalves, mais uma vez. O Dinho e a Fia. A Ronália, lá da Bahia, dizendo que qualquer dia queria que o Rui desse uma aula para eles lá online, lá para Remanso. Para Remanso, na Bahia. Vamos lá, em espírito nós vemos. Não, para online. Ah, online? Uma aula online. Depois você fala com ela. Ah, não. A Valéria Capedo, também. Damião, a Valéria, esposa do Damião, né? A Rosilma Ferreira. A Ronália, mais uma vez aqui. A Maria Siqueira. Lua de Crochê, O Renato Pazinha entrou mais uma vez, a Claudinha Ribeiro, nossa querida Claudinha, lá da AME, a Maria Siqueira, o Ricardo Araújo, a Maura Russo, o Ricardo Barbosa, Luiz Barbosa, filho do Rui, diz que estão ligadinhos lá, né? Eles estão ligados, ele e a Adriana. É católico, rapaz. Uhum. Doutora Valéria Soares, a Marinete de Araújo, a Maurícia Fernandes, o Antônio Bessa também, a Ana Júlia, a Márcia Baldini, o Aécio também tinha entrado mais uma vez. Está falando, Rodrigo, ao certo são 459 obras escritas a próprio punho de Chico Xavier. O restante são obras dos seus biógrafos, né? Isso, que ele pôs aí, né? Que são póssimas também. Uhum. A gente colocou isso. Que tem bastante coisa. É que nem obras póssimas de Kardec, né? É um livro de. É de Kardec, mas. Foi organizado pela esposa dele, né? Então, mas... Amélie Baudin, né? E foi muito bom. Estudar, né, também acho que o tema foi muito bom, mas a gente também colocou aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, vocês vão ver aí a inteligência artificial, né, que criou do tema de hoje, já está no nosso Instagram, então vocês entram em Vivência Espírita no nosso Instagram, já está disponível lá para vocês curtirem. Então está aí as obras espíritas, né? Então, estudar também, a gente tem que sempre lembrar da importância de ler os livros, divulgar os livros e as obras. Legal, né? Já tá aí também, agora foi pro Instagram. Já foi feito tudo, né? Só falta a gente se despedir agora, né? Vamos. Só comentar aqui também o resultado da enquete, né? Então a gente pôs aqui a importância de é importante estudar a doutrina espírita, né? Queremos saber aí as opiniões dos vivencianos. 114 votos, olha só. E 98% disseram que sim, né? E 2% votaram que não ainda. O pessoal do contra. Pode ter errado também, que o primeiro voto que eu dei, eu coloquei não. Colocou sem não. Querer. E não dá para mudar depois, né? Uhum. Então, obrigado pela atenção. Apertei o botão errado aqui. Obrigado pela atenção de todos vocês, né? Fique aí ligado, que a gente vai ter o programa aí do Nil, acho que provavelmente na próxima sexta-feira. É o Dreamcast Valley. Nossa. Com os dinossauros aí da publicidade, do marketing, comunicação. Não é um programa espírita, não. É um programa assim, bem espiritualista, assim, eles vão falar muitas coisas. Isso, não é um programa espírita, mas é um programa. Inclusive, eles vão transmitir no canal deles, né? Então, mas vão usar aqui o estúdio para poder fazer o programa. Mas vale a pena aí, é um programa aí dos dinossauros, literalmente, muito legal, para resgatar a história da publicidade aqui no Vale. Então eles vão falar sobre as propagandas, sobre toda a parte da história, né? Que eles dois são literalmente dois dinossauros. Ele e o Ricardo Zeca vão estar aí transmitindo aí bastante conhecimento. Acho que tem muito tabu, né, em volta disso. Muita gente coloca aí questão de marketing, publicidade, que fala que é explorar sensacionalismo, mas também tem coisa boa aí que eles vão mostrar pra gente. Tá? E obrigado pela participação de todos vocês. Até o próximo domingo às 8 horas. E a gente passa aí depois para vocês comentarem, fazer suas considerações finais. E a prece, a Patrícia faz de novo? Pra gente. Daniel faz o encerramento. Eu fiz a abertura, ele faz o encerramento. Isso. Então vamos aqui agradecendo então a participação de todos vocês, agradecendo imensamente pelas perguntas, pedindo desculpa pela que nós não conseguimos fazer e não dar atenção tanta para todos aqui, que hoje tinha muita gente aqui mesmo para falar. O livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, dia 9 de junho. Onde estiveres e sejas quem for, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias róseos do trabalho tranquilo e as visões dos caminhos pavimentados de beleza e marginados de flores que te premiam a fé em Deus. Encontro marcado, capítulo 1, cooperação com Deus. Rui, quem estará conosco a próxima semana? Mas antes disso aí, Jorge, eu quero aproveitar para agradecer o pessoal lá da Câmara, porque de surpresa me votaram lá um decreto legislativo onde eu sou cidadão joseense. Então eu preciso agradecer que foi por unanimidade. E agora, no dia 12 de julho, será a outorga do diploma lá de cidadão joseense. E a cerimônia? A cerimônia vai ser quando? Dia 12 de julho. Dia 12 de julho. E eu agradeço demais aos colegas lá da Câmara que votaram por unanimidade. Agora, não sei se eu mereço, né? Mas votaram. Agora tudo tem bem? Mais gente, já votaram? É. Assim eu já fico amigo do Jorge, porque o Jorge também é cidadão joseense. Mas eu fico com inveja, porque eu nasci aqui e não deram para você. Nunca me deram hoje, né? Não, mas você já nasceu aqui 30 anos. Não tem título. Vou providenciar um título de patamuté para você. Patamutense. É, então parabéns, Curio. Parabéns. Ao pessoal lá da Câmara. Vieram todos me cumprimentar lá na sexta-feira. Eu até fiquei começando a pensar na trajetória, na minha vida, na trajetória. Para mim é um prêmio ser cidadão joseense, né? Embora eu já me considere como a Patrícia, já se considero joseense há muito tempo. Né? Para quem não sabe, o Rui nasceu em Leme, na cidade de Leme. Onde até os postes são espíritos. Você é pastor. Não, isso o Silveira pessoal, Bueno que... O pessoal falava daquele Palmelo, né? Palmelo, é porque eles não conheciam o Leme, né? Não, então, mas o Silveira Bueno morou lá em Leme. O grande filólogo aqui brasileiro, que ele estudava muito a língua portuguesa, inclusive tem dicionário dele. E ele dizia que lá em Leme até os postes eram espírita, né? Viu? É? Viu só? Eu fiz uma série de artigos brincando com ele, né? Quer dizer, ele estava vivo ainda há muito tempo atrás. Depois eu tive a oportunidade de conhecer, acho que na primeira ou segunda caravana que a gente está voltando de Uberaba. O Santuário Ramatiz. Né? Com o Vanderlei. Não, o Valdemar. Valdemar Coelho. Que era o médium de efeitos físicos, de cirurgias espirituais. Que era o médium dos atletas. Os atletas, eles eram diagnosticados desenganados pela medicina. E os médicos falavam: olha, não tem mais jeito, não tem cura, você não vai poder mais jogar. Aí eles procuravam o Valdemar, fazia cirurgia espiritual, curava e voltava a jogar. A Paula foi curada, o Zé Geraldo foi curado lá e tem outros. E eles deixam as camisetas, eu vi as camisetas de vôlei, assim, era, acho que basquete tinha bastante, eu acho que por causa da Paula fazia. Ah, você também foi desenganado? Vai lá no Valdemar. Não, mas a história do Valdemar Coelho é muito interessante, porque ele era uma pessoa de muita posse. A família dele é tradicional lá de Leme. E o filho dele ficou doente, teve aquela doença de esclerose, e ele lutou demais. Daí então veio para ele dizendo que ele era médium. E um dia nós fomos fazer uma palestra lá em Leme, ele me chamou lá. Ô, Rui, porque eu conheci ele de pequeno, ele era muito bom jogador de futebol. Rui, eu estou precisando de um socorro. Daí fui eu, Barbosa, a mãe do Barbosa, fomos todo mundo lá no Ramatiz fazer um socorro para o Valdemar Coelho. Né? Então, quando ia lá, sentava lá com ele, ficava batendo papo, conversando, lá, uma hora, duas horas com ele. Eu achei muito legal o trabalho e muito bonito o centro, muito bonito. Você entra assim, em frente tem uma imagem de Jesus assim na entrada. Assim, aquela imagem é linda. Nossa, é um santuário mesmo. Mas ele já desencarnou, tá? Já foi, acho que 2 anos acho que ele desencarnou. E falando em cirurgia espiritual, né? Falando em... Isso, dia 29 de junho, quem estará aqui conosco é o Edson Barbosa, lá na AME, né? Equipe do Recanto de Luz e Mancheila, estará aqui conosco. A partir das 6 horas, 7 horas da manhã, já estamos lá recebendo todo mundo, né? O pessoal pede para trazer o pessoal do Recanto de Luz e Mancheira aqui, então a oportunidade é essa, dia 29 de junho, agora, nesse mês. E no domingo ele estará aqui conosco. No domingo, dia 30, ele é convidado. Então, domingo que vem, quem estará conosco é Eduardo Borges, que é uma das pessoas que eu considero que mais estuda a doutrina espírita, é o Eduardo. Ele vai falar a mente e suas influências externas. E vai falar também da importância da Feira do Livro Espírita, que começa no final de agosto, né? Certo. Tudo bem? Legal. E vale a pena, então, ficar ligado aí. A gente vai depois soltar a divulgação aqui na AME, né? Então, quem quiser, né, precisar fazer cirurgia espiritual, né, e é um médium de efeitos físicos, a gente vai falar sobre isso também no programa. Há 30 anos aí, o médium, o Edson Barbosa, a gente já fez outras entrevistas com eles. Você pode pesquisar por aqui. Vale a pena participar. Então, passar aí para o Daniel. Patrícia, né, suas conclusões aí, Patrícia. Isso. Não, eu só tenho a agradecer, né, de estar aqui com vocês novamente. A gente falou um pouquinho aí de tudo isso que a gente tem convicção de que vale a pena. Vale a pena estudar a doutrina, vale a pena buscar o nosso autoconhecimento, trabalhar a nossa reforma íntima para que a gente possa ter esse sucesso, né, na nossa evolução espiritual. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui, de falar também um pouquinho da minha bandeira que eu gosto, que é a evangelização infantil. Então, quem não leva, leve suas crianças para a evangelização. As casas aqui de São José, do Vale, né, tão, tá todo mundo a pleno vapor. E qualquer coisa também, é só me buscar aí, pedir o meu contato para os meninos aqui no Vivência e entrar em contato comigo, já que eu estou como responsável da coordenação da evangelização infantil da Aliança aqui no Vale, né? Só faltou a gente perguntar para vocês como é que vocês fazem evangelização para crianças de zero ano. Mas aí tem que ser um outro programa. Tem que mostrar, não dá pra só pra falar. Aí me convida pra vir aqui que eu trago uma especialista pra falar disso, porque tem todo um preparo, sabe? É diferente de você evangelizar crianças maiores e evangelizar bebê. Porque a principal diferença entre a evangelização do bebê pra criança a partir de 4 anos é que de 0 a 3 anos a mãe ou o pai precisa ficar com a criança na salinha. O Rodrigo já teve experiência, né, lá com a gente, no Paulo. E assim, pra ter a vivência. Então, assim, é um próximo programa, gente. Muito bom, Daniel. Muito bom. E só para comentar que a experiência da escola de pais no Paulo de Tarso é muito legal, porque as crianças ficam lá na evangelização e a escola de pais é realmente uma palestra, tem música, então é bastante interessante, é um trabalho que o Milton toca lá que vale muito a pena. Agora não é só mais, Paulo de Tarso, não é mais o Milton, né? Mas ele deixou. O Milton, se ele estiver escutando, vamos brincar com ele. Ele, já aposentou, quando eu ia fazer palestra lá no... Ele vai muito para Bahia agora. Ele chegava e falava: olha, tudo que eu sei aprendi com o Rui e com o Everaldo. E daí ele passava a palavra para mim e falava: olha, minha gente, tudo que ele aprendeu de bom foi comigo e com o Everaldo. O de ruim já é problema dele. Um bom dia para você, viu, Milton? E dá um abraço na Rose, que amanhã ela faz aniversário. Agradecer então também a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de algo que é uma bandeira, uma frente de trabalho que a gente escolheu abraçar, porque a gente acredita, né? Quem está ouvindo e ainda não foi buscar um curso num centro espírita, acha que demora muito, não se engane, né? Passa rapidinho, a gente não é conversa de dirigente, não. 3 anos passam voando, a gente faz amizades para a vida inteira e é um outro entendimento, um novo caminho que se abre na nossa vida, né? A gente forma laços de amizade, a gente começa a conviver com pessoas que estão nessa mesma busca. É algo muito gratificante e não tem como você sair, né, de um curso desse igual você chegou. A gente sai transformado, a gente sai diferente, a gente sai desperto para outras coisas que a gente não conhecia ou não se preocupava antes. Então agradeço a oportunidade mais uma vez, né, o seu Rui, o Jorge, o Rodrigo, o Tião, que estão aqui, de nos convidarem, e que isso possa estimular mais pessoas a procurarem os cursos, né, procurarem estudar a doutrina e multiplicar os obreiros aí depois, porque a gente sempre precisa de mais gente. Quanto mais a gente consegue fazer, melhor. Tá bom? É isso. Vamos fazer a prece da gente também? Vamos lá. Então, vamos agradecer essa oportunidade, esse bate-papo alegre que tivemos agora de manhã, que essa mensagem possa chegar na casa de tantas pessoas e contagiar, né, com essa alegria, com esse propósito de buscar o estudo, o autoconhecimento e a transformação interior. Agradecemos a todos os que vieram antes de nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque muitas pessoas trabalharam para nos oferecer essas oportunidades para que a gente chegasse até aqui, e os que vieram antes deles e assim por diante. Então, agradecer a todos que trabalham na Seara do Bem, multiplicando os ensinamentos do Cristo, multiplicando os esclarecimentos da nossa doutrina. Que a gente possa sempre se contagiar com essa alegria e, como dizia Francisco de Assis, que a gente pregue o Evangelho por onde a gente estiver e, se necessário, use palavras. Que o nosso exemplo seja realmente esse exemplo que contagia e que leva as pessoas a buscarem esse entendimento. Então, que a gente possa sair daqui sempre amparado pela espiritualidade amiga, que todos nós tenhamos um domingo de muita paz, uma semana maravilhosa, e estejamos juntos no próximo domingo. Que assim seja, graças a Deus. Vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando céu e a serra. Vem umedecendo o chão a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir, nos revelando segredos que teimavam resistir. Como as flores pelos campos, suas cores se misturam nos diz que ninguém é mais, que somos todos iguais. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração, como o sol pela manhã vem chegando lentamente. Ela também vai aos poucos clareando nossa mente, mostra que somos apenas uma parte de um todo. Importante não é ter, mas sim buscarmos o ser. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo,